Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Um feliz Natal de muita paz, de muita tranquilidade a todos que nos ouvem e que nos veem. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Feliz Natal com Jesus, por favor, né? Que eu já não aguento mais ver Papai Noel na minha vida, né? Vamos ver, pensar em Jesus. Dia de Natal é o dia do nascimento de Jesus que a gente comemora, pelo menos, né? E estão transformando isso aí. Mas não vou falar mais nada, senão eu já sou chato demais nessas coisas. Vamos saudando os nossos patrocinadores aqui, não, os nossos apoiadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda e demais, né, artigos voltados para a doutrina espírita, espiritualismo em geral. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, solução em saúde para a sua água. E Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, à AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também da tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã, que nos apoiam. Vamos saudando aqui os nossos irmãos, a Maria Auxiliadora do Anjo Ismael, que está aqui junto conosco no WhatsApp, e o Iramir também, né? Aqui, ó, colocou aqui, lembrando que o aniversariante de hoje é Jesus. O Iramir colocou isso aqui mesmo. Ô Beto, se o Iramir ligar aí, ele manda ele falar aqui com a gente, para ele dar um Feliz Natal aqui pro povo aqui, tá bom? Que é lá de Salvador, diretamente, né? E ontem foi um baiano comer lá em casa, para cear lá, quer dizer, nunca fizemos isso. O baiano lá de Vanderlei, Ele trouxe uma farinha da Bahia, lá de Salvador, que falou, esse é farinha, o resto que vocês comem aqui parece areia. Eu sou de acordo com ele. Modesto, né? Leonardo. Ah, é o Leonardo? Quem que é ele? É? Quem que é ele? É o namorado da minha enteada. Ah, legal. Eu pensei que era o Everaldo que tinha estado lá, né? Ele estava por aí esses tempos. Não, mas sabe que a farinha é diferente. Mas eu concordo com o Leonardo. As coisas da Bahia não estreia sempre. Coisa assim, fora de série, né? Então vamos lá. Tem que saudar quem? Rodrigo. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Voltando aqui, né? Depois do último programa, Babi, falaram que foi o melhor programa do ano, porque eu não tava, né? E foi mesmo, né? Espero que não dê nenhum problema hoje, só pra gente não confirmar a realidade. Não, e o pior é que a gente tá sendo cobaia, né? Porque a gente pôs um processador novo aqui na máquina, por enquanto tá aguentando, né? Vamos ver. E a gente já deixa aqui o bom dia aos nossos ouvintes e as rádios que estão conectadas conosco. Então a gente tem a rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso e a Rádio Nova, que também está aqui participando com a gente, a San Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe, retransmitindo o áudio do programa aqui conosco. Lembrando que a gente está com os telefones abertos, então ligue para nós aí no telefone 12-3921-3009, que quem está lá não é o Tião, vocês estão vendo aí, manda um tchauzinho aí ao Beto, É o nosso camisa 9. Faz 2 anos que ele não aparece aqui, né? É. Olha lá a idade lá do programa que ele tá no peito. 17 anos. 17 anos. Já são, vai fazer 19? É verdade. É. Só 2 anos. Uhum. Então ligue para nós para falar com o Beto. Hoje o nosso camisa 10 tá fora, né? Então entrou o nosso camisa 9. É isso, Beto? É Beto 9, né? Beto 9. E ligue para nós para participar do sorteio. A gente vai sortear, né, um livro e um CD, que aí é o Mário Vinhas lá, para vocês poderem ter a oportunidade de bater um papo com o Mário Vinhas. Então ligue para nós e fale, ó, quero participar do sorteio, né, e quero buscar o livro também, né? É. Ele tem muitos livros lá parados que não foram buscar, né? Então ligue para nós, então, no telefone 12-3921-3009, deixa uma mensagem aí de Natal também, a gente vai lendo aqui para quem ligar. Tá bom? Também mandando um alô para os nossos ouvintes vivencianos que já estão ligados conosco aqui. A gente tem a participação aqui já do Daniel Rosa. Tem a participação aqui. Vamos ver se aparece. O Aécio César aí mandando um ótimo domingo de Natal com Jesus. Daniel Rosa já entrou aqui. Ótimo domingo a todas as famílias, né? Feliz Natal a todos os lares de Goiânia, né? O Daniel sempre está participando conosco. O Iramir, lá de Salvador, desejando um Feliz Natal, um domingo abençoado e um excelente programa, né? O Jorge estava comentando que o Iramir já comentou que o aniversariante é Jesus. Então a gente agradece aí a Claudete Paradinha participando aqui também. A Irene, lá do Espírito Santo, mandando um abraço lá, um beijo pro Gustavo que está ouvindo, o Zé também. Feliz Natal para todos, que o aniversariante do dia Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente nos nossos corações. Bom programa. Ah, ó, você tem que, quando todas as vezes você fala o nome da Irene, você fala a Irene lá do Espírito Santo. Não, é Irene do Espírito Santo, lá de Santos. Lá de Santos. Que é sua prima, né? E a gente aqui é sozinho, mas fala a Irene lá do Espírito Santo. Aí o pessoal pensa que a Irene está no Espírito Santo. A Irene está em Santos. Eu falei rápido, talvez deu a impressão que falei lá do Espírito Santo, mas eu sei que é de Santos. Tentou arrumar, mas não conseguiu. A Gisele lá de Itaberá, né? Também participando. Alessandra Martins, a Bia lá do programa Prosa, do programa, perdão, Seja Mais Feliz. Toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, perdão. Patrícia Félix, faz tempo que não participa aqui com a gente também. Tá aqui mandando um Feliz Natal. O Forcato também aí. Mandando, seja bem-vindo, Mário. A Deli, a gente tá com saudade da Deli. Deli, se quiser vir aqui também, pode vir, né? Tá aberto os estúdios. A Deli que sempre participou também do programa. Milton, Barola do Paulo de Tarsos, participando aqui, mandando um bom dia à equipe vivenciana. Vamos lá que eu já falei demais. Carlinhos, bom dia. Antes, só mais uma coisa aqui. As rádios, as web TVs que estão conectadas conosco também. Então tem a TV Espaço Espírita de Barra Velha, Recanto da Prece Ouriço Barçanufo. A gente estava até comentando aqui do Carlinhos, que sempre manda Feliz Natal todos, durante o ano inteiro ele dá Feliz Natal para todo mundo, né? O Carlinhos e a Beth lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. TV Espírita Nosso Lar, Vitória da Conquista, está conectados conosco. Web Rádio Semente de Amor, também de Campo Grande, e no Twitch do Vivência Espírita participando. Lembrando para ligar para nós aí para participar do sorteio. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Mário Vinhas. Bom dia, Beto 9. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus, aniversariante de hoje, seja a presença constante em nossos corações. Vamos lendo uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionise. É o item 64. Existem muitas coisas bem diante dos nossos olhos, mas só com o tempo conseguimos enxergar. Falo da indiferença que nos segue e deixa surdo. Ela é a razão de tanto mal a imperar. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos neste momento, respirando profundamente, buscando o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que temos nesta manhã abençoada de domingo de Natal. Em sintonia com Jesus Cristo, nosso irmão presente em nossos corações, onde nessa manhã abençoada recebemos o nosso querido amigo e irmão Mário Vinhas, que vem nos falar sobre as belezas do Natal. Possamos envolvê-lo com carinho, para que ele possa discorrer tudo o que preparou para os nossos ouvidos. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita desse dia de Natal, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vosso é a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será as belezas do Natal na visão espírita. E nós estamos aqui com o Mário Vinhas, que é o nosso companheiro de todos o momento, inclusive teve no nosso primeiro programa Vivência Espírita, isso há quase 19 anos atrás, né? Ele é voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho, palestrante, ministra vários cursos em várias casas aqui do Vale do Paraíba e está aqui conosco hoje mais uma vez, porque ele já é parte... como é que diz aquele ativo fixo, aquele nas indústrias, né, que já tem é carimbado aqui no nosso programa. Patrimônio. Bom dia, Mário Vinhas, tudo bem? Bom dia, gente, graças a Deus tudo bem. E para nós é de muita alegria mais uma vez estar aqui, principalmente na comemoração tão importante que nós vivemos hoje, que é do aniversário de Jesus, não é? Então, gente, muito prazer. Mais uma vez eu repito, de estar aqui e que vocês possam também viver Jesus como nós procuramos viver a todo instante, não é? Mário, nós vamos falar das belezas do Natal na visão espírita. Quais? Nós temos dois evangelistas na Bíblia, que é Lucas e Mateus, que falam do nascimento de Jesus. Os outros dois não falam do nascimento de Jesus. Um é diferente do outro. O qual você acha o mais importante, o mais bonito, o mais difícil de entender? O que você pode falar das belezas do Natal? Muito bem. Belezas do Natal. Eu vou fazer inicialmente um pequeno comentário a respeito das belezas do Natal, que hoje cada vez mais estão ficando mais bonitas as comemorações de Natal. Vejam vocês que os enfeites estão muito mais sofisticados, as árvores de Natal apresentam assim um esplendor tão grande. Então, existe uma preocupação muito grande das pessoas em deixar o seu Natal bonito. Mas isso em detrimento do principal que está sendo colocado de lado, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Ora, gente, dentro dessa... ideia de comemorar o nascimento de Jesus, é preciso que tenhamos em mente a importância disso tudo. Hoje nós comemoramos simbolicamente a data do nascimento de Jesus. Simbolicamente digo sim, porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro, não se sabe, nunca se soube, jamais saberá exatamente a data do nascimento de Jesus, mas os discípulos de Jesus deram uma mostra muito grande de amizade, de companheirismo durante todo o momento que estiveram com o mestre. Agora, alguns deles retrataram, pelo menos procuraram passar para a posteridade alguns comentários a respeito disso. O de Mateus é um tanto quanto mais, não digo objetivo, mas um tanto quanto mais doído, né? Porque ele fala de situações um pouco tristes às vezes. O de Lucas, muito mais poético, o Lucas inclusive é tido como o evangelho mais didático de todos, né? Lucas tinha uma instrução maior do que os outros evangelistas, mas de qualquer forma, vejam, todos eles procuraram dar ao nascimento de Jesus a importância, sim, que merece. Situação que hoje nós não estamos vivendo mais na sociedade. Eu poderia até perguntar aos nossos ouvintes, aos nossos assistentes, quantos de vocês lembraram ontem, por ocasião do jantar, da ceia, de fazer uma prece a Jesus, uma prece de agradecimento? Mas, no entanto, eu creio que ninguém esqueceu dos presentes, da distribuição dos presentes, dos comes e bebes. Então, vejam, nós estamos nos distanciando cada vez mais dos objetivos principais da festa. Uma ocasião tão importante, vejam vocês que o nascimento de Jesus é tido como um dos acontecimentos mais importantes de todos os tempos. O nascimento de Jesus conseguiu dividir o tempo em duas eras, antes e depois dele. Então vejam como nós estamos sendo, de certa forma, desleixados em relação a isso. Gente, é preciso acordar. O mundo caminha hoje para situações cada vez mais conflitantes em relação àquilo que realmente se espera de nós. Então é momento da gente realmente despertar, não se envolver tanto nas coisas do mundo, mas pensar muito mais nas coisas do Espírito. Eu vou parar por aqui nessa primeira fala, senão a gente embala Mário, e vai direto, né? É interessante. Infelizmente, eu tenho um certo pessimismo quanto a isso, no sentido de parece que nós estamos se deixando mesmo envolver, né, e esquecendo da data, esquecendo do verdadeiro significado da data. A gente vê que quando nós criamos o programa Vivência Espírita, né, quando nós fundamos o programa Eu e o Rui, a gente começou a falar muito no Natal e até hoje, como nós estamos falando, mas sempre alertando. Pessoal, presta atenção, mas parece que cada ano diminui mais ainda. Quer dizer, você pode andar aí para tudo quanto é lugar, dificilmente, se não for dentro de uma igreja católica, digamos assim, você não vê um presépio, né? Eu vi um presépio lá em Jacareí, grande, muito bonito. Se for em Guararema, também tem. Ou seja, é bem comercial Guararema, a cidade de Guararema, aqui nessa época, né? Todo mundo vai visitar, que é muito bonito, a cidade inteira fica enfeitada. Lá tem presépio grande também. Mas com raras exceções, quer dizer, você não vê isso direto. Aí, às vezes, nas casas dos cristãos, você vê lá um presépinho pequenininho, lá num cantinho qualquer, né? Mas você nem mostra para as crianças aquilo lá, nem fala o que é realmente. Que a criança só está ligada no Papai Noel. Quer dizer, substituíram Jesus para o Papai Noel. E eu calculo, se continuar desse jeito, vai chegar um tempo aqui que ninguém vai lembrar mais mesmo. Vai só pensar que é presente, só Natal é só presente. E eu digo isso porque existem muitos países do mundo, países que são ditos cristãos, que estão proibindo certas coisas do cristão, que é um absurdo, né? Você vê, tem um filminho muito legal aí, que é um filme de um jumentinho, né? A história do jumentinho, mas na realidade é a história do nascimento de Jesus, mas é o jumentinho que vai levar Jesus, né? Então é a história dele pequenininho, que ele era amarrado dentro do coisa para carregar, para ficar fazendo farinha, né? Aquele negócio, ele ficava rodando ali naquele moinho, mas o sonho dele era sair dali, e os mais velhos falavam que ele não tinha jeito de sair dali, que ele nasceu para aquilo, e o negócio dele, ele queria ser livre, até que ele conseguiu ser livre, e olha o destino desse jumentinho, foi levar Jesus, quando Jesus sai de Jerusalém, né? Ele sai para ir para o Egito. E aí tem um desenrolar muito legal, um filme infantil, desenho animado, fora de série. Na França foi proibido, porque estava incitando muito a religião, o cristianismo. Não pode ofender os outros com aquela coisa. Quer dizer, olha que absurdo nós estamos chegando. Não é para ser fanático nem voltar a ter cruzada, não, pelo amor de Deus, não é isso, né? Que fanatismo também está cheio. Mas é realmente lembrar do aniversariante. Realmente lembrar que a importância do Natal é de Jesus. Aí o comércio vem e troca. E eu não sou contra o comércio também. O comércio tem que vender. O comércio tem que oferecer. Mas só que o primeiro lugar devia ser a gente saber quem é o aniversariante. E quem está falhando são as próprias famílias. As famílias é que estão falhando. Falhando de orientar as crianças. Primeiro Jesus, para depois o Papai Noel. E uma coisa eu sempre falo, Papai Noel não tem crédito nas minhas costas. Nunca teve e nunca vai ter. Porque o presente eu dou no Natal para todos os netos, dava para todos os meus filhos, mas está aqui, ó, o presente de Natal está aqui. Foi o Papai Noel? Falou, não, Papai Noel não, é o seu avô ou seu pai que está dando. Tem nada de Papai Noel, aqui em casa não tem Papai Noel. Quem quiser ter Papai Noel, que tenha, eu não tenho, que é eu que estou dando. E os meus netos estão aí, já são 6, os presentes para ele estão aqui, ó, seu presente está aqui. Quem está dando sou eu, tá vendo? Olha bem para minha cara, é eu que estou dando. Não tem Papai Noel comigo, não. Papai Noel não está nem aí comigo, não. Eu sou eu que dou. Então, ele não tem crédito. Agora, não sou contra também as crianças acreditarem em Papai Noel, nem nada. Eu acho que Papai Noel existe sim também, né? Se as crianças estão me ouvindo. Mas eu, em casa, não tenho. Em casa, sou eu que dou. Né? Então, é isso. Eu penso assim, essa inversão de valores que está acontecendo é alarmante. Daqui a pouco, eu calculei que mais 10, 20 anos, ninguém vai lembrar mais. Ô Jorge, e a gente fica vendo que banalizaram tanto o presépio que quando a pessoa faz alguma coisa errada, ele fez uma presepada. Olha que ponto que nós chegamos com relação a presépio, que é uma figura que traz Jesus Cristo, nascimento de Jesus Cristo numa manjedoura cercada pelos animais. Hoje, se faz alguma coisa errada, é presepada. A Patrícia Félix colocou o presépio dela aqui, da casa dela, pequenininho, bonitinho também. Quer dizer, pelo menos isso tem que ter, né? Ela colocou aí, ó, ouvir o senhor Mário Vinhas é sim um presente de Natal. Eu consegui, ou conheci o senhor Mário, consegui fazer a prece e o agradecimento ao aniversariante na noite de ontem, em minha casa. Já se tornou esperado esse momento. Ô Mário, eu tenho aqui para começar uma pergunta do Aécio César. Mário, qual a sua visão acerca das mortes em série de animais nas festas natalinas? Estaremos homenageando quem com esta matança de irmãos nossos inferiores? Obrigado. Olha, gente, isso realmente é revoltante e uma situação que parece que não vai ter jeito nunca. Vejam vocês que dias atrás, eu conversando com uma pessoa e ela me disse que havia conseguido, é um veterinário inclusive, um emprego num frigorífico que estava começando lá no estado de Goiás, e a intenção deles para começar seria matar 10 mil frangos por dia. Eu achei um absurdo. E ele me disse, não, isso aí inclusive é só o começo, porque na realidade pretende-se muito mais. Conversando com outra pessoa, uma senhora cuja filha trabalha também num frigorífico só que de animais bovinos, ela me contou que nesse frigorífico chegam a sacrificar, vamos dizer sacrificar, não matar, 2 mil bois por dia. Então, gente, eu acho isso um absurdo, certo? Nós nunca compartilhamos essa ideia, nós inclusive hoje conseguimos banir da nossa alimentação a carne, porque é difícil a gente encarar um pedaço de uma situação qualquer, um pedaço de carne em cima da nossa pia, em cima da nossa mesa, e pensar que aquilo ali foi parte de um ser vivo 1, 2 dias atrás. Então, realmente, é uma situação muito conflitante com aquilo que a gente pensa. Mas eu digo a vocês que é uma situação que parece que não tem volta. O Brasil, por exemplo, é tido como um dos maiores exportadores de carne do mundo. Então, entra uma série de situações comerciais, industriais, emprego desse, emprego daquele. Então, eu particularmente digo para vocês que me sinto revoltado com isso. Mas, por outro lado, reconheço que é uma situação que talvez nós não tenhamos condição de voltar. Pois é. Eu estou na lista do contrário, viu, Mário? Eu também. Eu ainda estou na lista do contrário. Ainda preciso evoluir bastante para abandonar a carne, abandonar essas coisas. Mas concordo com você também. Mas, infelizmente, eu acho que o mundo precisa de se alimentar e não criou ainda mecanismos suficientes para poder você fazer essa substituição. Eu sei que o pessoal que é vegetariano, que é vegano, tudo fala, mas tem todas essas coisas. Mas é muito mais caro do que o que tem normalmente para todo mundo, né? Quem dera tivesse um pedaço de carne lá no pessoal da África, por exemplo, para eles se alimentar, que nem isso eles têm lá. Eu fui num restaurante, eles chamavam o hambúrguer de hambúrguer do futuro. Uhum. Era vegano. Então, acho que é muito futuro então, ainda, mas né? Mas é muito mais caro, né? Muito você mais não caro. Oferece, mais caro. É. Você não oferece possibilidades para as pessoas ainda. Eu creio que não é hambúrguer, sim. Não é um hambúrguer do presente, é um hambúrguer do futuro. É. Eu creio que a tendência, mesmo tendo toda essa quantidade de alimentação animal ainda, tudo no mundo, mas eu penso que a tendência é você ir diminuindo, as pessoas irem diminuindo, né? É, conforme foi evoluindo mais. Mas aí tendo outras coisas para substituir, mas com o mesmo preço, né? com qualidade e com preço acessível, ou até menor para as pessoas ter prazer em substituir isso aí. É, mas por enquanto eu não sei quantas reencarnações eu ainda vou demorar para conseguir fazer isso, né? Quem sabe? É, e nós temos necessidade também. É, exatamente. A gente foi criado com carne, não é fácil de uma hora para outra tirar, né? Mas já diminuímos. Eu já diminuí bastante. Eu estava lendo. Acho que eu já diminuí também, mas ainda é muito ainda, né? É, as alternativas hoje são muito caras ainda, né? É. O meu neto, por exemplo, está fazendo regime hoje, né? Ele é bem fortinho, né? Então, ele, na verdade, precisa comer a proteína, o carboidrato. Mas, então, ele compra esses produtos que existem, né? Mas são produtos muito caros, né? Para suprir a falta da carne, no caso, né? Então, eu vejo que acessibilidade para esse tipo de coisa, por enquanto, também está muito difícil, né? Mas, Mário, mas também se a gente olhar, já evoluiu bastante nesse sentido, né? Porque hoje, por exemplo, dificilmente a gente vai num evento que não tenha lá a opção para o pessoal que é vegetariano, a opção para o pessoal que é vegano, né? Quase todos os eventos que a gente vai tem lá, sim, essas opções. Mais caro, é claro. Mas você vê que já tem essa exigência até. Ah, vai ter alimentação para quem não se alimenta de carne? Vai. Se você não colocar essa opção, você vai perder muita gente também que deixa de ir. Então a gente vê que aos pouquinhos também as pessoas vão conquistando. Eu acho que é uma questão de a gente ser um pouquinho mais evoluído e diminuindo também aos poucos. Eu tenho certeza que hoje eu não como tanta carne como eu comia aí quando, há 20 anos atrás, por exemplo, né? Eu, para começar, não como carne de boi, né? Eu como mais é frango, mas a gente sente que ainda comer o frango é pouca coisa também, não é mais aquela comilança de antigamente, né? É, eu só como mesmo quatro coisas: carne de boi, carne de frango, carne de porco e carne de carneiro. Só essas quatro que eu gosto mesmo, assim. O resto eu não. Essas outras eu não estou acostumado, não. Você está no caminho, então. Já eliminei os outros. Né? É, a Fabíola Pasolini falou: fiquei mais de um ano sem ingerir carne, mas depois não consegui continuar e vou me corrigindo em outras sombras. E o Forcato colocou: não matar, né? Não matar o ser humano, simplesmente é não matar, né? Como... Mas a gente ainda tem que evoluir muito, eu também preciso evoluir muito. É, vamos continuar com o papo de Jesus, senão daqui a pouco o pessoal vai entrar só nesse negócio aqui de come carne ou não come carne, né? Teve uma convidada aqui nossa, né, Rui? Não vamos falar o nome, pelo amor de Deus. E aí a pessoa começou a falar muito que não comia carne, eu falei, não, mas Chico Xavier comia carne, ele gostava de um bifinho, gostava de um frango. Ela falou, nesse ponto eu sou muito mais evoluída do que ele. Aí nós ficamos quietos, não falamos mais nada. Tem um livro chamado Lições de Sabedoria, da Marlene Nova, Lições de Sabedoria, que ela fez com entrevista com o Chico, né? E uma das entrevistas ele comentou, eu vou falar isso que o pessoal não vai gostar muito, ele comentou que os animais, claro, no futuro ainda, a gente não tem ainda o organismo, aquilo que o Jorge falou, ele respondeu, não tem ainda o organismo suficiente para poder deixar de utilizar proteína animal. E esses animais, eles são, assim como na natureza, um animal come outro animal e serve de alimento, né? E eles são muito beneficiados, né, pela espiritualidade também, apesar do sofrimento e das dores que a gente sofre aqui. E o sofrimento, ele defende que esse sofrimento é uma parte do aprendizado que o animal precisa ter também para poder evoluir. Assim como a árvore, quando recebe um raio, ela se corta e você fala, pô, mas a natureza é cruel? de descer um raio e cortar a natureza. O mineral precisa sofrer para poder aprender. Os animais ainda precisam sofrer para poder continuar a sua evolução também. É isso que o Chico respondeu no livro lá, Lições de Sabedoria para Marlene Nobre. E quando nesse nós aspecto. Fazemos uma poda numa árvore também, né? Mas ai daquele que... causar, né? Isso que a gente aprende na doutrina. Aí da gente, né? Então, é questão de exatamente isso que a gente está falando. É muito mais questão assim, da gente evoluindo mais mesmo para ter mais... Hoje nós já estamos falando sobre isso. 20 anos atrás ninguém nem falava, né? Ou seja, a consciência já está incomodando, né? Isso já está incomodando as consciências. Parece-me que Hitler era vegetariano, né? Uhum, então. Opa! Tá vendo? Não bebia nem nada. É. Era ali certinho, né? Mas então, só matou a guerra só matou quase 80 milhões de pessoas. Foi um outro tipo de carnificina. É que a gente também não pode comparar, por exemplo, caráter, né? Nem comparar a evolução espiritual, no caso, moral, evolução moral, com quem come carne e quem não come carne. Não pode fazer isso. É igual a gente comparar um cara que fuma e um cara que não fuma. A pessoa fuma e ela é muito melhor do que um monte de gente, da gente que só vive rezando por aí para cima e para baixo, né? É, e é uma questão de opção, né? Não tem outro jeito, né? Eu, por exemplo, posso dizer para vocês que não como, mas eu trabalho com aquilo, né? Em casa eu ajudo, por exemplo, preparar os alimentos. Então, eu parto de um princípio, para mim não me escandalizar muito, né? Que aquilo com o qual eu estou trabalhando, cortando um bife, arrumando isso, aquilo, é um produto industrializado. Eu procuro não pensar que aquilo ali foi parte de um ser vivo, compreende? É a forma que eu tento me convencer, tento me consolar, né? Se você fizer isso para as crianças também, Mário, elas começam a mudar. Porque as crianças que comem carne, elas não... Esses dias eu estava com a minha neta Isabela e ela... Aí tinha a galinha estava passando. Ela falou, olha essa galinha aí, olha essa galinha, galinha para lá e para cá. Ela falou... eu não falei galinha, a galinha estava passando e ela é a galinha, eu falei, não, é um frango, aquilo lá é um frango, né? Falou, não, frango é o que a gente come. Então ela estava diferenciando o frango da galinha, quer dizer, frango ela come, galinha não. Então você vê que as crianças que precisam saber mais disso, olha, é aquilo lá que a gente está comendo, aí ela vai aprender muito mais no sentido de saber, poxa vida, então estou comendo um bichinho, um animal, né? Mas tem uma coisa boa, viu, Jorge? As crianças de hoje já não comem tanta carne como comiam antigamente, viu? Não. Eles são. Ele tem a rejeição muito pela carne, né? Isso é verdade. Ô, Mário, o Carlos do Recanto da Prece, do Carlos e a Beth lá do Recanto da Prece do Mato Grosso, de Eurípides Barçanufo, ele todas as vezes em que nos cumprimenta, ele deseja Feliz Natal diariamente. O que você acha dessa ideia? Olha, ontem, inclusive, coincidentemente, eu recebi uma mensagem que fala disso, compreende? Quando diz assim, quando você concorda com sua esposa numa discussão qualquer, isso é Natal. Quando você ampara uma criança, isso é Natal. Quando você procura socorrer um animal desabrigado, é Natal. Então, a pessoa vai discorrendo na mensagem todas as situações que nós vivemos para o lado positivo, para a gente classificar isso como sendo um Natal, certo? E isso, o que nós vamos entender? É porque, na realidade, nós vivemos uma série de acontecimentos dos quais a gente pode tirar coisas muito boas. E, no entanto, muitas vezes a gente se deixa levar, se envolver por situações que, na realidade, seria um sofrimento poupado se a gente tivesse um pouco mais de consciência, né? É como diz Jesus naquela passagem muito bonita das aves do céu, dos lírios do campo, né? Quando ele termina assim, cuida primeiro do reino dos céus e tudo mais vai lhe ser acrescentado, porque basta cada dia a sua própria aflição. Então, nós criamos fantasmas para a nossa vida, muitas vezes. Situações que não são necessárias se a gente tivesse um pouco mais, vamos chamar de fé, né? Um pouco mais de certeza de que as coisas caminham para um lado positivo. Mas, no entanto, a gente fantasia, a gente cria uma série de situações, né, que nos fazem sofrer e muitas vezes são sofrimentos desnecessários, né? Então, eu acho que a gente classificar o nosso dia a dia em tudo aquilo que a gente faz de bom, positivo, como sendo um Natal, eu acho que é uma ideia válida, né? É difícil, porque a gente vive tão envolvido nos corre-corres do dia a dia, né? Que a gente não para para pensar, tirar de tudo aquilo que acontece o que de bom apresenta, mesmo que não seja do nosso gosto. Legal. Ô, Mário, a gente vê aqui no Evangelho de Lucas, tem frases lindas. Uma das frases que eu acho mais bonita no Evangelho é aquela: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. É linda. O que que nós poderíamos falar isso é dessa? É, isso daí, inclusive, tem algumas situações que a gente pode dizer, né? É, quando Maria estava grávida, já bem avançada, José resolveu ir para Belém. Eles moravam em Nazaré. Então, diz algumas explicações que, na realidade, ele se deslocou para Belém porque Roma havia determinado um censo. Então, os homens precisavam ser contados para satisfazer Roma em relação aos impostos que deveriam pagar. Mas dizem, também através de uma explicação oficiosa, que José se transferiu para Belém com Maria porque ele já não suportava mais os questionamentos que se faziam a respeito do que acontecia em sua casa. Então, muitos diziam: olha, eu passei por sua casa e vi uma luz em cima dela, o que que está acontecendo? Outros passavam e diziam: nossa, eu ouvi hinos angelicais que estão ocorrendo por volta de sua casa. Então José não tinha mais o que explicar. Muito bem, foram para Belém, ali se instalaram. Conta ainda, dentro dessa explicação oficiosa de alguns autores, que Maria tinha uma tia em Belém, então foi para a casa dela que eles foram. Existe uma explicação, bom, e o lugar pobre, a estrebaria, existe uma explicação para isso. Mas então conta que numa noite, como se dizia, só existe na Palestina o céu absolutamente negro, todo pontilhado de estrelas, que existiam ali perto da casa da tia de Maria, dois essênios da ordem dos irmãos terapeutas. E esses dois essênios entravam em oração para buscar o seu descanso, quando, apurando os ouvidos espirituais, ouviram os cantos angelicais que diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então essa frase, vejam, anunciava o nascimento de Jesus. Então é uma frase de muita profundidade e é aquilo que nós precisamos fazer constantemente: dar glórias a Deus para que possamos ter paz dentro de nós. Então, como hoje nós estamos aqui comemorando o aniversário de Jesus, vamos render glórias a Jesus também, por tudo aquilo que ele nos trouxe, por todos os caminhos que ele nos abriu através dos seus ensinamentos, né? Então, Rui, essa frase realmente é marcante dentro do cristianismo, dentro do mundo todo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mário, seria uma convocação, então, a todos os nós, né? Uma convocação mesmo a todos nós a buscarmos a paz, né? Seria uma convocação, isso é um cântico mesmo convocando todos os homens, né? E não existe paz se não tiver boa vontade também, claro, né? Então, quer dizer... a recepção que a gente estava fazendo a Jesus ali naquele momento, que a humanidade estava fazendo, que a gente encara a humanidade como se fosse só aqueles que estavam lá. Quando, na realidade, imagine quem estava do lado espiritual, que estava sabendo realmente o que estava acontecendo, como devia ser muito mais bonito ainda, né? Como devia ser muito mais assim, excelso, né? Aquele acontecimento. E a gente sabe que a aura do governador planetário, que era Jesus, abraça a Terra inteira. Então, a Terra inteira deve ter sentido isso, né? Então, é interessante também que Jesus, no decorrer de todo o seu trabalho, a sua vida pública, o seu trabalho espiritual, ele reforçou em muitas vezes a situação da paz. Até quando ele fez a sua ascensão, depois da sua morte, qual é a frase que ele nos deu? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, porém, como o mundo a dá. Então ele sabia muito bem que a paz do mundo é uma paz volúvel, é uma paz efêmera, é uma paz pautada em armistícios, em acordos. Não é a paz dele que deve ser aquela paz que nós trazemos no nosso coração, que precisamos trazer no nosso coração, que é uma paz eterna, né? Então vejam que a paz realmente... está dentro de nós. Nós somos pessoas de paz. Nós fomos criados para o bem. Nós somos essência de Deus. E Deus é paz, Deus é amor. Então, consequentemente, todas as situações que se criam são criadas pelo homem, através da ânsia de poder, de dinheiro e tudo mais, né? É uma música do Nando Cordel que fala: a paz no mundo começa em mim. Então, mostra assim isso aí, beleza, né? Beleza, se fosse porque isso. Se a gente encara a paz como uma virtude, né? Uhum. Todas as virtudes estão dentro da gente. Estamos. Então a gente tem que buscar ela e expandir, não é isso? Fala-se que Deus é amor. Se nós somos essências de Deus, nós trazemos o amor dentro de nós, certo? Então vejam que o amor é o pai e a mãe de todas as virtudes, porque você não pode desenvolver uma virtude. Por exemplo, existe um rol de 8, 9 virtudes que a gente aprende, inclusive, nas escolas, né? Que fala lá humildade, paciência, vontade, decisão, coragem, perseverança, disciplina. Você nunca vai ser humilde se você não tiver amor. Você nunca vai ter paz, paciência em você se você não tiver amor. Então, o amor, na realidade, é, como nós dissemos, a virtude maior de todas, certo? É a partir do amor que nós desenvolvemos, então, as outras virtudes. Ou seja, desenvolvendo as outras virtudes, nós vamos conseguir uma plenitude da condição de amar. Então, você diria que a caridade é que gera o amor em todos também, nós? Certo, a caridade, eu diria, seria uma das virtudes, certo? Geradas pelo amor. Caridade e amor são sinônimos, né, Mário? Tanto que a gente pega o maior exemplo de caridade que a gente tem no Evangelho, exemplo prático não, mas exemplo de orientação é o de Paulo de Tarso, né? Se eu não tiver, se eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, se não tiver caridade, nada sou. Então, em alguns evangelhos você encontra esse poema, que eu acho que é um poema, dizendo que é caridade. Em outros você encontra dizendo: se eu não tiver amor, é isso, né? Você vê que as duas coisas são sinônimo. E o que é amor, né? Se a gente for ver o que é caridade, segundo a doutrina espírita? Pergunta 819, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. 846. Então está aí dentro, né? Mas tem algumas religiões que trocaram o amor e a caridade pela fé. Então, se você não tiver fé, você não tem nada disso. Quer dizer, as religiões, cada um tem seu ponto de vista de enxergar as coisas. Mas só que eu acho que a caridade, ela traz um monte de coisas. Porque para você ser caridoso não é tão fácil assim, né, Mário? Você precisa até aprender a amar, a si e amar aos outros para você ser caridoso. Porque caso contrário, você não consegue, não. Não é fácil. Porque você pensa muito na caridade para com os outros, né? Muitas vezes se esquece de nós mesmos, né? Sim. Tem pessoas que se sacrificam a família em favor dos outros e acaba se complicando, né? Acaba não se beneficiando de uma situação que é nata em todos nós, né? Porque se confunde muito a caridade com outras coisas. Aí a gente vê que a caridade, ela é fruto de uma série de coisas de evolução. Inclusive tem a propaganda do Banco Itaú, que tem uma menininha que fala respeito. Aí vem aquela Fernanda Montenegro, ela fala: não, mas... precisa ter outras coisas. Ela fala: não, se tiver respeito, você tem tudo. Você tem amor, você tem carinho. Então a gente vê que a visão de cada um é bem diferente, né? E é uma menininha, né? Que ela fala tão engraçadinho. Né? Ela é um gênio, né? Aquela menina. Eu não sei se ela é um gênio. É o próprio Evangelho distingue a caridade material da caridade espiritual. Sim, né? Existe um capítulo lá que fala disso, né? E só comentando aqui que a gente esqueceu. A gente está com a enquete, né? A enquete aqui, o pessoal que está participando, Já teve aí 30 pessoas já responderam. Né? O Natal com Jesus Cristo deveria ser todo dia? Então deixa sua opinião aí na enquete, participe. E continue ligando para nós aqui também para poder participar do sorteio. Então ligue aí no telefone 12, né? Vou até colocar aqui para vocês. É o telefone 12-3921-3009, que aí está lá o Beto. Vocês estão vendo aí o Beto aí no telefone. Ligue aí para a gente, para colocar o Beto para trabalhar. O Tião hoje ele tá viajando. Quem ligou para nós aqui foi o Aécio desejando aí a todos um excelente Natal. E também o seu Arlindo, lá, o vô Arlindo, que participou, tive ontem com ele lá na festa de Natal, lá na minha sogra. A gente fez uma oração para Jesus também, cantamos parabéns para Jesus. Então foi muito bonitinho o Lucas, meu filho. Ele está com 2 anos, né? Botando a mãozinha, já fazendo oração. Eu fiquei muito emocionado. Então a gente valoriza também bastante isso. E ele mandou aqui, ligou para nós, falando, desejando um Feliz Natal a todos e agradecendo ao Mário Vinhas pela belíssima participação e seus conhecimentos. Então, obrigado e continue ligando aqui, continue participando conosco. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos. Só comentando aqui também, quem entrou foi o Ed Moreno. Seu amigo Ed Moreno estava aí participando também junto com o Liralson no programa passado. À distância, né? Piero entrou aqui também participando. E a Adriana Vicentini também mandando um Feliz Natal aqui, participando conosco. Vamos lá. Vai entrar com a propaganda ou posso fazer a pergunta do Aécio? Não. Vamos fazer o comercial. Primeiro a música, né? Vamos colocar a música aqui de Natal também, Rodrigo? Uhum. A música que nós vamos colocar aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar. Ah, e tem também um vídeo, um especial de Natal, uhum, que a gente vai soltar aqui. Solto antes da quando vinheta, a gente voltar, depois da vinheta. A gente volta, tá, com ela, né? A música hoje é Natal com o grupo Sinfonia Fraterna. Tá bom. Você falou assim. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. E animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram o júbilo inexprimível. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão. O criminoso passaria à condição de doente. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. Emmanuel. Alegria na Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aí com o Mário Vinhas com o tema As Belezas do Natal na Visão Espírita. Tem pergunta, né? Tenho. Eu tenho uma pergunta, outra pergunta do Aécio César de Sete Lagoas. Deixa eu perguntar primeiro para o Rodrigo. Rodrigo, eu estava comendo aqui um biscoitinho que o Carlinho trouxe para mim e percebi que eu estava lá na tela. O pessoal estava vendo eu comer o biscoito? Tava sim, o pessoal estava vendo você comer o biscoito. Aí, você veio aqui com a água e o pessoal estava vendo lá. Tá. O Beto sentou lá do lado do Mário Vinhas, o pessoal estava vendo tudo. Tava. Ele mudou todas as coisas. Ele quer que a gente fique igual esse pessoal agora. Agora no comercial. Que tá fazendo um negócio, tá comendo um sanduíche, tá fazendo todas as coisas, né? Pouca gente reality pode. Show. É reality show, exatamente. Não, podcast. Uhum. Podcast. Uhum. E a gente tem podcast também, o podcast do Vivência Espírita, né? Pode entrar via Spotify. Então, vocês que estão participando aí, entrem no Vivência Espírita lá no Spotify e sigam o nosso podcast. Isso aqui também é um podcast, por então, isso que tem cafezinho. Então a gente pode até mudar, a gente vai mudar as enquetes, né? Cafezinho e tal. Tipo assim, em cada intervalo a gente vai fazer uma enquete. O que, que o Rui estava comendo na hora do intervalo? Aí o pessoal está percebendo o que ele está comendo, o que, que ele estava comendo. E o senhor Arlindo, que está escutando a gente, nossa senhora, toda vez ele vira... Mas, e ele sempre trabalhou na rádio, né? Sim, ele foi dono de rádio, então, lá em São Paulo, teve programa de rádio por muitos anos. Mas lá no comercial, a gente colocava o comercial e não ficava aparecendo. Vocês ficam lá aparecendo, tá errado isso aí. Exatamente. Que era assim antes, né? Não, e o duro é que o Carlinhos é o garçom, né? Porque fica correndo, aí o cara fala, o Carlinhos tá estragando o programa. Só que agora, se a gente não aparece, o pessoal vai embora. Vai embora. Né? Então, foi bem bolado. O Rodrigo coloca propaganda menor e deixa a gente ali aparecer. Basta a gente não fazer nenhuma besteira que tá tudo certo. Falar nisso, a gente vai convidar também o pessoal antes da pergunta. A gente já volta pra pergunta. Um vídeo especial. Isso, o vídeo de Natal que o Rodrigo preparou aí. Aí para os nossos ouvintes. A gente já volta. Esse foi o vídeo que a gente fez aí em homenagem, né? Pra gente estar no clima do Natal. E pra gente voltar pro clima e voltar pro bate-papo que a gente tá falando sobre beleza de Natal, né, Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. O Aécio César de Sete Lagoas tem outra pergunta para você, Mário. Com a boa nova de Jesus, ele encaminha a todos a seguirmos fielmente o amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Como dar esse nosso testemunho nesse sentido? Nós que já temos uma certa idade, né? Escutamos o Rodrigo falar em podcast, Spotify, não sei o que mais. A gente não sabe nada o que é isso. Parece que é uma outra língua. Né? E o Jorge está rindo aqui. Quanto ao vídeo, muito bonito. Só não gostei do fim, quando estouram as bombas, certo? Por causa dos cachorros, né? Essa história das bombas, deixa os meus cachorrinhos lá desesperados. Tá? E acho que todos os animaizinhos, né? Tudo bem, faça um vídeo sem bomba agora, por favor. Sem fogo, é difícil. Interessante que ontem... Já comprei minha caixa. À meia-noite não soltaram fogo, né? Quer dizer que o pessoal aqui em São José está se está se envolvendo com o barulho que afeta muito o ouvido dos animais. Né? A Yolanda agradece, né? A Yolanda, que está lá em Uberaba também, agradece. Vocês têm que ter, o Mário Vinhas, a Yolanda, tudo tem que ter um amigo fora do esquadro, que sou eu. Eu adoro foguete. Meu negócio tem que rebentar mesmo. Né? Botar para estourar tudo. Os cachorros vocês guardam. Bonitinho lá, fica com ele no colo para não acontecer nada. Mas perto da minha casa, eu moro numa chácara ali no Torrão de Ouro, e tem uma chácara do lado que faz festas e soltam fogos, muitos fogos. No dia seguinte tem muitos pássaros mortos. Então é o que nós temos que pensar um pouquinho. Aí o cara tem que acertar essas contas quando ele chegar no plano espiritual, né? Fui no casamento do amigo meu. Eles, quando chegou no final do casamento, não sei se o Rui está lembrado, que o Rui estava lá também, quando chegou no final do casamento, eles resolveram soltar fogos, de noite, né? Mas você só via, era aqueles passarinho não, era aqueles corvos, aquelas garças voando para tudo quanto é lado, garça preta, garça branca, garça tudo, parece que fazia parte do casamento, um amigo meu. Eu acho que esse aí vai ter que acertar quando chegar no plano espiritual, não vai? Você se baixou aí por quê, Rodrigo? Eles não imaginavam que o estrago que ia fazer. Que as garças iam sair tudo apavorado, coitadinho, tudo dormindo, né? Pois é. Agora vamos falar, atenuar, né? Hoje em dia já os foguetes, por exemplo, de coloridos, sem estouro, né? Você pode soltar os foguetes coloridos. Isso sem é maravilhoso, Jorge. Isso eu já vi na chácara lá, mas o geral é com barulho. Não, é uma judiação. Então, a gente que tem os animais acordando às 4h15 da manhã cantando para nós, é uma tristeza muito grande quando no dia seguinte você não ouve canto de nada. Porque muitos morrem com os fogos. Mas, Omar, eu tenho a pergunta do Aécio, eu vou repetir para você, por gentileza. Com a boa nova de Jesus, ele encaminha a todos a seguirmos fielmente o amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Como dar o nosso testemunho nesse sentido? Veja, existe uma passagem de Jesus, inclusive bastante conhecida, é a passagem do homem rico, né? Então, conta que uma vez chegou um jovem a Jesus e perguntou: Senhor, que devo eu fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus disse: cumpre os mandamentos. E o homem perguntou: mas que mandamentos? Ué, honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Aí o homem disse: mas isso eu estou fazendo desde jovem. Que mais devo eu fazer então? Vai para a tua casa, vende os teus bens, distribui o dinheiro aos pobres, volta e me segue. O homem, então, coçou a cabeça, virou as costas e foi embora, e nunca mais voltou. Aí entra o encerramento dessa passagem de Jesus, que ele diz: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muito bem. Jesus também tem uma frase muito conhecida, está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: eu não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Ora, de que lei falava Jesus? Das leis religiosas, porque existia muita oposição com os ensinamentos de Jesus em conflito com aquilo que se praticava religiosamente na época. Ora, vejam, o que Jesus fez então, confirmando que ele seguia a lei? Ele pegou os 10 mandamentos da lei de Moisés e transformou em apenas 2, ou seja, os 3 primeiros mandamentos da lei de Moisés dizem respeito ao nosso comportamento diante de Deus. Então, ele simplificou dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 7 mandamentos dizem respeito ao nosso comportamento diante do próximo: não matar, não roubar, não desejar a mulher alheia, não cobiçar as coisas e assim por diante. Então, ele simplificou dizendo: amar o próximo como a si mesmo. Então, vejam que nós, no nosso dia a dia, precisamos procurar observar esses mandamentos através da simplificação de Jesus. Agora se pergunta: eu, quando faço exposição, muitas vezes que o assunto exige, eu sempre pergunto: aqui todo mundo ama Deus acima de tudo? As pessoas hesitam, porque na realidade é muito difícil dizer que alguém ama Deus acima de tudo, porque existem outros interesses hoje no mundo, né? Quando deveria ser, na realidade, o principal de todos nós é ter em Deus, sim, o Pai. O Pai a quem nós amamos. Mas existem tantas coisas hoje que nos tentam, que nos desviam desse caminho. Agora, o próximo, amar o próximo. Então vejam que, na realidade, amar o próximo é uma situação que deve ser inerente a todos nós também. Eu não desejo ao próximo o que eu não desejo para mim. Então, a partir do ponto em que eu me enquadro nessa frase, eu preciso observar tudo aquilo que estão nos 10 mandamentos e diz respeito ao amor a Deus e ao próximo. Então, essa simplificação de Jesus foi muito sábia, certo? E, em função disso, as pessoas diziam que ele não seguia os preceitos básicos da lei do judaísmo na época, que eram, então, os 10 mandamentos de Moisés. Então, vejam que, na parábola, na passagem que nós relatamos, é muito fácil. Como é que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? Cumpre os mandamentos. Então, a partir do ponto em que nós nos enquadramos no cumprimento dessas observações, nós estamos no caminho certo para ganhar o reino dos céus, o reino de Deus. Agora, gente, não vamos pensar em reino dos céus e reino de Deus como sendo um lugar que existe em algum ponto do espaço onde um dia a gente vai estar lá. Uns dias atrás, eu ouvi uma mensagem num panfleto evangélico que dizia que um dia o reino dos céus vai descer para a terra e aí todos nós vamos ser felizes, todos vão ser alimentados, todos vão viver a felicidade, os animais vão se unir uns aos outros, existe até um leão perto de uma ovelha. Então vejam, essa situação não existe, o reino dos céus está dentro de nós. Quando se fala em conseguir o reino dos céus, é um estado de espírito que nós vamos conseguir lá na frente, quando a gente estiver na plenitude da prática do amor, certo? Então, se queremos realmente seguir, ganhar o reino dos céus, nós precisamos seguir os mandamentos. Legal. O Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, tem uma outra pergunta para você, Mário. O sentimento do Natal seria o que Jesus nos torna, considerando todos os que encontramos, sem distinção de quem é, o que é, na saudação da Irmandade, no que se identifica, assemelha-se unidos pelo coração? Mais uma passagem. Pedi e obtereis, busque e acharás, batei e abre-se-vos-á. Porque a todo que pede é dado, a todo que bate se abre, e a todo que busca encontra. Porque qual é o pai que, se seu filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, procuram o melhor para os vossos filhos, o que não dizer do Pai Celestial, que é todo bondade e perfeição em relação a vós? Assim procura dar aos outros aquilo que gosta que os outros lhe deem. Então isso basicamente exemplifica tudo, né? Nós precisamos sim ter no nosso comportamento uma situação absolutamente identificada com aquilo que falamos. Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Então, a partir do ponto em que nós enxergamos no outro alguém igual a mim, então, consequentemente, eu vou entender, sim, que eu sou uma pessoa falha, e se o outro falhar, eu não devo criticar. Eu tenho que buscar compreender. É isso que nós levamos, inclusive, para a nossa vida doméstica. Muitas vezes existem conflitos muito grandes entre família, marido e mulher. Mas se a gente entender que ali estamos reunidos, somos sim espíritos com individualidade, com pensamento próprio, com vontades próprias, então a gente vai procurar entender o outro, porque nós também nos enquadramos como pessoas falhas. Então, gente, tudo é, sim, pautado na sinceridade que deve existir no nosso coração. Nunca exigir dos outros aquilo que nós não exigimos em nós mesmos. Então, o que, que adianta eu criticar um erro do outro se eu também estou errando da mesma forma? Então, a gente pensa, é difícil a princípio, mas a gente está caminhando para isso, né? Bacana. A Elza Saito, nossa irmã Elza, lá do Paulo de Tarso, entrou aqui dando um bom dia, Feliz Natal ao aniversariante do dia de hoje, Jesus. E Feliz Natal a todos os ouvintes e o pessoal do programa Vivência Espírita. Muita saúde, paz, alegria, fé e coragem para vencer os dias futuros que vêm por aí. Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. O Piero também entrou aqui dando um Feliz Natal. A Mariângela também entrou aqui dando um Feliz Natal. O Maurício Tomé, Feliz Natal para todos. Viva Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Já tinha falado da Maria Auxiliadora, já tinha falado também ao Mazala, nosso irmão Mazala da Coal também entrou aqui. O Aécio colocou a foto do presépio. É, e o nosso irmão Iramir também, lá da Bahia, já tinha entrado aqui também, que a gente está falando deles. É isso aí. É. Lacerda, Berá está dizendo que a mãe do Rivail está ouvindo o programa. Um abraço para ela. E um Feliz Natal. Odete Barbosa está desejando um Feliz Natal para todos. A Fabiola Dias Pasolini diz que nós cantamos parabéns também após a minha mãe fazer a leitura bíblica. E minha irmã faz um bolo lindo, o filho dela é especial e ama. Os parabéns. Falar para a Gisele, se ela quiser ligar para aí e falar o Feliz Natal aqui ao vivo, né, Gisele? Pode ligar aí para a gente. Pode entrar aí. É, o pessoal aí que tá longe aí. Puxa aqui na mesa. Se quiser dar um Feliz Natal ao vivo aí para as pessoas, é só. Não precisa aparecer a imagem, não. Só a voz, tá bom? Que aí o pessoal fica preocupado que não está maquiado, não está essas coisas. Então não precisa. É só a voz, só ali no telefone. O telefone é 12-3921-3009. 12-3921-3009. Legal. A Fabiola Pasolini diz que os autistas também agradecem quando não tem barulho. Isso, eu concordo plenamente com ela. O Dinho Costa deseja um excelente dia à família vivenciana. Gratidão por levarem conhecimentos cristãos aos lares e tenhamos todos um lindo Natal. Uhum. Como se disse o Piero Maia. Brie. Alessandra Martins. E o Aécio César tem outra pergunta. Hoje o Aécio César está afinado com você, viu, Mário? Mas ele tá... é só comentar aí da Fabíola Pasolini que tem uma lei estadual, não sei se vocês comentaram. Tem uma lei estadual aqui no meu estado, Espírito Santo, que proíbe fogos com barulho. Começará a valer. Mas legal. Aqui em São José tem também, viu? Mas o povo não sabe. Isso a gente só solta escondido. A gente não solta na frente dos outros para ninguém pegar. É só escondido mesmo que a gente solta. É igual o pessoal que solta balão. Escondido para ninguém ver. A última pessoa. Eu quero fazer uma crítica também. Eu concordo até que você tem que diminuir o barulho, tem que fazer essas coisas. Mas eu acho que tem que falar com São Pedro também. Para acabar com os trovão, para acabar com os raios, para acabar com tudo. Porque aí. E chuva de pedra. Também tem que acabar com a chuva de pedra também. Desculpa a ironia, mas eu acho que é isso também. Inclusive ontem, às 3, 4 horas, parecia que ia acabar o mundo de tanto trovão, raio. E depois não choveu, né? Depois fez uma noite linda, bonita, gostosa. É só para ameaçar. O São Pedro também ameaça. Pensa que é só a treva que ameaça. Então, o que você falou seria, vamos dizer assim, aquela porta estreita em que a sua bandeira seria Deus, o Cristo e caridade? O Mário, que o Aécio está perguntando. Se o que você disse seria como dizer assim, aquela porta estreita em que a sua bandeira seria Deus, Cristo e caridade? Por se há entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva para a perdição e estreita a porta que leva para a salvação. O que é a porta estreita? São os sacrifícios que nós temos na nossa vida. Então, a partir do ponto em que nós nos fazemos valentes diante dos nossos próprios problemas, cada um desses problemas pode se fazer uma porta estreita para nós, através da qual nós temos que passar e nos sentir vitoriosos se a gente consegue suplantar. O que nós não podemos nunca é entregar os pontos. Nunca cruzar os braços e dizer, não, não faço mais nada, vou entregar os meus problemas a Deus. Isso tudo é uma situação, uma colocação errada de todos nós. Porque nós não temos que passar os nossos problemas para Deus, nós temos que tentar resolvê-los através dos ensinamentos de Jesus. Então, a partir do ponto em que nós estabelecemos um caminho certo a seguir, então, consequentemente, nós vamos nos sentir, sim, vitoriosos lá na frente. Pode nem ser nessa vida, pode ser em outra vida, mas o importante é que hoje a gente possa estabelecer um caminho firme, um caminho que a gente possa transitar por ele com segurança. E nem tanto, vamos dizer, do caminho físico, né, material que a gente anda, mas o caminho espiritual. A partir do ponto em que nós estabelecemos para nós objetivos a seguir e conseguir, a gente pode realmente alcançá-los. Maravilha. Ori Rangel Desejo um bom dia e Feliz Natal à família vivenciana. Abraços a essa equipe maravilhosa e ao querido Mário Vinhas. Que Deus lhes pague e feliz aniversário ao Cristo de Deus que nos une em torno do seu amor. Aí a Fabiola Pasolini diz que morreu de rir agora porque o Jorge é engraçado. Não entendi não, Jorge. É palhaço, viu? É palhaço. Né? E a Valéria Plezani deu uma mensagem aqui. Queridos amigos da rádio e aos que estão conectados nesse grupo, o Natal é abençoado com Jesus. Muito amor, luz, saúde, harmonia e fraternidade. Beijos no coração de todos. É. Bacana. Rodrigo, vamos fazer um intervalo para voltar com o Momento de Gavale? Vamos sim. Vamos lá. Vamos com a música também, né? A música agora é Presente de Deus com o Grupo Castelã. Autoria de Jorge Reis. Vamos lá. Vai estar humilde hoje. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Amar a Jesus é viver. Contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos aqui no nosso momento Gigavale e o tema que nós vamos colocar aqui agora é comemoração do Natal. E o nosso irmão Mário Vinhas vai comentar para a gente aqui esse ponto aqui do Evangelho para a gente. Do Evangelho não, né? Da mensagem. Comemoração do Natal. Excelso amigo, neste dia de Natal desejamos honrar-te a celeste figura. Na nossa humana pequenez, idealizamos festejos profanos que, em vez de te louvar, por vezes, ultrajam a mensagem de que és portador. Celeste menino, fizeste-te tão pequeno para servir aos homens, e nós nos cremos tão portadores de grandeza e sabedoria. Deixaste as estrelas e vieste viver entre nós. Nós vivemos na Terra e nos acreditamos detentores de todo o poder. Chegamos a este teu Natal um tanto cansados. Os dias que o antecederam foram demasiadamente exaustivos. Precisamos consultar preços, fazer contas e empréstimos, selecionar os amigos que nos receberão os mimos. E relegamos naturalmente ao esquecimento aqueles que não se constituem benévolos aos nossos corações. Deixamos de lado os que não apreciamos, os que nos desapontaram e os que desejamos desagradar. Ah, celeste menino, como estamos longe de comemorar-te um natalício como devido. Esquecemos de te convidar para os festejos e de preparar-te a festa. Preparamo-la para nós somente. Os manjares serão aqueles que mais nos agradam. Também nos requisitaram tempo à escolha do melhor cardápio, à procura pelo melhor buffet. Até passamos algumas horas na cozinha. As bebidas foram selecionadas com todo esmero. É possível que algumas delas nos levem à inconsciência dos atos ou a cometer tolices. Os presentes serão para locupletar as nossas paixões. Endividamo-nos por muitos meses para que hoje os presentes fossem muitos. E tudo, tudo será para nós. Doce menino, quando aprenderemos que a festa deve ser tua e os teus desejos é que deveriam ser satisfeitos? Por isso, Jesus, neste Natal, permite que despertemos. Permite que seja este Natal o Natal da nossa consciência desperta. Então, Jesus, no próximo Natal, tu serás o excelso homenageado, o celeste convidado que honraremos na intimidade do próprio coração. As luzes que verás então estarão palidamente representando a luminosidade das nossas mentes e corações, plenos de amor. Teremos a mesa farta, mas não somente a nossa. Teremos pensado na dos nossos irmãos. Teremos sorrisos, trocas de presentes, mas, sobretudo, muitos abraços e reconciliações. Recordaremos da mensagem do perdão, da humildade, da caridade. Ouvirás a música festiva do nosso lar acolhedor, onde estará a nossa família, te aguardando a honrosa visita. Jesus, como aguardaremos este Natal? Horas e 42 minutos, esse é o momento Gigavale. Mário, o que você poderia falar da comemoração do Natal? Dessa mensagem. A mensagem basicamente resume tudo aquilo que temos comentado aqui. Toda a correria que existe em busca das situações do mundo e o esquecimento das situações de Deus. Nós nos preocupamos ainda muito mais no ter do que no ser. Mas é interessante que a mensagem se encerra com esperança. Esperança de que no próximo Natal nós possamos muito mais estar ligados ao Espírito do que à matéria. É difícil? Não. Basta apenas que haja determinação em todos nós. Não que a gente deixe o mundo, mas que a gente possa viver no mundo, vivendo o Espírito também. É. E muito legal. Vamos encerrando o momento de Gavalho e Rodrigo. Tem alguém no telefone ali também para falar com a gente. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Isso aí, vamos... Que mensagem nós temos aí, Jorge? Vamos. Não, não, telefonemos. Vai ser trazido para cá, né? Vamos lá, vou puxar aqui. E Gisele, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Você está me ouvindo? Sim. Estão te ouvindo. Então, eu gostaria, eu quero desejar um Feliz Natal a todos, a você, ao Rui, ao Carlinhos, ao Jorge, a todo o pessoal da técnica, ao nosso palestrante. E agradecer muito por todo esse tempo, principalmente desde a pandemia que a gente começou a trabalhar juntos, por tudo que vocês representam, para todos que os ouvem, pelo amor, pelo amparo, pelo carinho, pela luz. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas, muitas vezes, em desespero e solidão, ouvindo vocês se sentem confortáveis. E realmente recebem o conforto do Natal, da paz. Porque o Natal é esse. É nos sentirmos próximos e nos fazermos próximos. Temos a criatura auxiliando a criatura. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. O Isaí também está mandando um abraço, a Dona Cida, o Mali. Um abraço a todos. Obrigado, Gisele. Paz e alegria em todos os corações para todos vocês aí. Muito obrigado aqui por estar sempre nos ouvindo, sempre nos acompanhando. Um grande abraço. Que Jesus abençoe a todos vocês aí, todos os nossos irmãos de Itaberá também. Um grande abraço. Rodrigo, tem que modernizar esse negócio aí. Deve ser porque o telefone é analógico, né? Ainda. Como é esse negócio de telefone aqui é... Uhum. Do passado, né? Não pode colocar, não pode pedir para a pessoa fazer a chamada por WhatsApp? Por WhatsApp pode ser, né? Pode ser a gente tentar aqui pelo WhatsApp. Agora que a gente está com... Depois a gente começa a ensaiar. Com um pouquinho WhatsApp. Mais de processamento agora, uhum. A gente consegue agora tentar, mas eu acho que ainda vai ficar a desejar. Quem sabe quando a gente tiver o outro computador. Não, porque mas a pessoa pode fazer a chamada para mim, no meu, eu entrar aqui no WhatsApp, fazer a chamada para mim e eu transmitir daqui. Daí sim, daí é uma boa ideia. Uhum. Daí eu acho que é uma boa ideia. Beleza, pelo menos funcionou aqui. Foi teste, né, Rodrigo? Uhum. Não, é porque telefone é ruim mesmo. Telefone é... Pra falar do passado. Sozinho, se nós de passar ele ao vivo aqui, ele fica com essa chiadeira aí. A Valéria entrou aqui também, a nossa irmã Valéria lá do Rio de Janeiro. Desejo um Natal com Jesus e a toda a espiritualidade amiga e todos os meninos da rádio Vivência Espírita e todos os queridos que estão conectados nesta rádio. Gratidão pelas manhãs de domingos, alegres e abençoadas. Um abraço. O Ed também está aqui. Né? Passando a mensagem para a gente. O Barbosa também da Framan entrou aqui passando mais uma mensagem. Um grande abraço a todos vocês. Feliz Natal. Carlinho, tem pergunta aí? Tem. O Luiz Carlos Forcato pergunta para você. Mário, Chico Xavier não seria uma excelente maneira de valorizarmos Jesus, uma vez que Chico foi e é um fiel representante de Jesus Cristo? O Chico foi para nós um exemplo de humildade, de bondade. Embora ele mesmo não se julgasse assim, na realidade, a sua obra, o seu trabalho, realmente demonstra um absoluto seguidor dos ensinamentos de Jesus. Chico, para nós, foi um exemplo. Merece o nosso respeito, sim. Adelie tem uma pergunta. A noite de Natal não seria para reunir a família em confraternização e amor, embora muitos não se lembrem do aniversariante Jesus? Há ainda os que precisam de datas como o Dia das Mães, dos Pais, etc. Essas datas, na realidade, foram criadas a princípio com muito boa vontade, né? Mas acabaram se transformando num projeto comercial, num projeto industrial. E realmente, basicamente, seria para se houvesse reunir no Natal, o Dia das Mães fosse homenagem às mães e assim por diante. Acontece que nós, na realidade, desvirtuamos muito o objetivo das criações feitas para o bem. Então buscamos interesses materiais, interesses próprios, e normalmente o que deveria ser uma união fraterna e amiga acaba não sendo. Mas a data existe, eu acho que todos nós que possamos trabalhar em função de que elas sejam comemoradas de uma forma digna, de uma forma certa, eu acho que merece sim a nossa participação. Então todas essas datas têm o seu objetivo básico do bem. Se existe, houve ou acontece desvirtuamento, é coisa dos homens, né? Mas todo aquele que tem consciência absolutamente deve aproveitá-la sim para reunir, para agregar, para cada vez mais possamos nos sentir uns aos outros. Legal. O Aécio César diz aqui: agradeço ao Mário Vinhas pelas respostas bastante producentes e aprendi muito com o programa de hoje. Feliz Natal com Jesus para todos. O Domingos entrou aqui também, né? Ele, a fotografia aqui com a família, né? Ele com a família, só os primeiros descendentes, né? A Flávia e o Rodrigo, né? E a esposa Maria Ângela e o Domingos, que é o pai do Rodrigo aqui, mandando Feliz Natal a todos os vivencianos. Ana Bacos também entrou aqui no YouTube desejando Feliz Natal a todos. Se alguém quiser mandar uma mensagem aqui na Rádio Vivência Espírita aqui do WhatsApp, só para dar um Feliz Natal aí pela mensagem de voz, só para a gente ver se funciona. Mas não é para interagir, não. É só para mandar mensagem para a gente passar aqui para o Rodrigo. Né? Travado. Aí roda por aí. Aí roda por aqui e passa para você, né? Domingos pode mandar e aproveitar para fazer o teste. Que quem sempre vem fazer teste aqui é ele mesmo. É, no grupo, né? No grupo. É, no grupo do Vivência. É. Verdade. Mais alguma pergunta aí, Carlinhos? Não, não tem mais nada não. Rui? Gente. Mas, o Mário, é interessante que a gente vê que o meu pai era pessoa muito humilde, mas ele sempre queria a família reunida para comer comida simples, um arroz, feijão, um ovo, era o suficiente, mas ele queria que todos estivessem na mesa para conversar, para bater papo, para ensinar e para também aprender com a gente. Isso era normal, a gente fazer na família. Será que hoje as famílias estão fazendo isso, estão tendo tempo para essas coisas? Interessante, né, Rui? Não é criticar nem nada, né? Mas eu visualizo que isso que você falou agora, pai, mãe, filhos, avós, cada um com o celular na mão, certo? Cada um fixo na tela do celular. Consequentemente, não está mais se conversando, certo? Hoje está só se assistindo às mensagens que chegam pelo WhatsApp, o YouTube, esses bichos mais aí que existem, né? E as pessoas estão se esquecendo umas das outras. É o caso de pessoas que têm um pouco mais de condição financeira, né? Pai, mãe, dois filhos, por exemplo, cada um com um quarto, cada um com uma TV no seu quarto. Enfim, não existe mais essa interação. Eu estou dizendo em tese, certo? Acontece ainda, em muitas casas ainda continua acontecendo. Mas o que a gente vê hoje, eu vejo em casa mesmo, certo? Eu, a Vilma, a minha filha, o meu neto, a companheira dele, todo mundo com o celular na mão, e eu fico que nem um bocó lá olhando, certo? Me perguntando bocó, o que existe tanto nesse negocinho aí que despreza a convivência, né? Diante disso tem alguma coisa errada, né? Dá para ver de cara que tem alguma coisa errada. Você tá sem o celular. É, né? Eu tô sem. É. Eu que tô errado, né? Eu acabei de ver isso também, Jorge. Não, essa, de quadrado, né? O bocó, ele tirou lá do fundo do baú, né? Exatamente. A minha esposa, ela é totalmente desapegada ao celular. Nossa Senhora. Ela esquece o celular, ou deixa, não atende, tá tocando, não atende. E normal, sabe? Ela não faz isso de ruindade. Ela é totalmente desapegada. Eu acho que ela é um ser muito mais evoluído que eu. E a convivência é tão importante, né, gente? Puxa, a gente sentir um ou outro. Eu acho que essas ocasiões, mesmo que seja uma refeição normal do dia a dia, né? Desde que a gente possa assim, se interagir, a gente possa se sentir um ou outro, eu acho que é de suma importância, né? Mas é um costume que infelizmente está ficando para trás, né? Mas esse aí vai mudar também, Mário. Vão inventar uma coisa mais ainda, que aí o pessoal vai largando esse lado. Eu acho que tudo que é tecnologia, assim, tudo que é tecnologia, para mim, é a ciência aplicada para gerar algum benefício para a sociedade. Né? O celular trouxe muito benefício para a sociedade, trazendo o computador inteiro para um bolso das pessoas. Né? Você consegue ir para o trabalho, para a vida pessoal, para a comunicação, para a segurança. Ele trouxe muitos benefícios. Mas, o lado moral, se o lado moral Né? Você pode usar aquela ferramenta para o bem ou para o mal. Né? Então, o lado moral não avança como avançou a tecnologia nos últimos anos. Né? Então, mas se for lá atrás, a TV, por exemplo, quando lançou a TV, aí todo mundo ficava vidrado na TV. Em vez de conversar, todo mundo ficava na sala olhando a TV. A TV é a culpada? Uhum. Né? Então, agora estão culpando o celular. Uhum. Né? Ou seja, a gente sempre vai culpar alguma coisa. A próxima tecnologia até que vai lá surgir. For obsoleto e a gente botar a culpa em outro. Mas então, é normal. Até né? Quando o celular ficar obsoleto, vai culpar outra coisa. Uhum. Né? Então, eu vejo que o celular, ele é a tecnologia, só que o lado moral a gente não avança na mesma velocidade que nos últimos anos a tecnologia vem avançando. Deve ser usado sempre corretamente, né? Se fosse usado sempre corretamente, porque atualmente nós estamos envolvidos com tanta fake news que fala, né? Com tanta coisa, com tanto fanatismo, com tanta coisa dentro do celular, que a gente fala, meu Deus do céu. Daí você vê a separação do joio e do trigo mesmo, só olhando, né? De tanta coisa que tem, que não tem sentido nenhum. Aí você fala, pô, é um banalizado, tá banalizado, é isso que acontece, né? Aí o cara fica viciado ali no celular. E Jorge, e no dia 21, nós passamos para a quinta dimensão, não é? E entramos na era de Aquários. Levanta o microfone aí, tá baixo aí. Então, nós entramos na era de Aquários a partir do dia 21 de dezembro e passamos para a quinta dimensão. Então, aqueles que... Souberem nadar, né? E outra coisa, e aí é que a pessoa que nos mandou a mensagem, que eu não peguei o nome dele porque ele não falou, é que vai separar o joio do trigo. Eu acho que a transição planetária que a doutrina espírita fala é exatamente isso. Negócio de dimensão para lá e dimensão para cá, eu só conheço duas. Só conheço essa dimensão aqui que nós estamos, física, e quando a gente passar para espiritual. Negócio de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, eu não entendo nada disso, não. Eu só entendo pé no chão. Nós estamos aqui, daqui a pouco a gente pode estar no plano espiritual. Quanto à mudança, a gente sabe que está mudando normalmente. Eu, dependendo de dimensão ou sem dimensão, a transição planetária não começou agora. Já está vindo aí há muitos e muito tempo, né? Essa passagem do planeta de provas e expiação para a regeneração está acontecendo há, sei lá, centenas de anos aí já está acontecendo isso. É tudo devagar. Agora, esse negócio de astrologia, esses negócios aí... E Jesus, por exemplo, Jesus levou, Mário, ele relata isso muito nas obras espíritas, mais 4 mil anos para chegar aqui na Terra e nascer, né? Voltando ao tema do Natal. Ou seja, ele levou quase... 4 mil anos. Imagina o desprendimento, a doação que ele fez pra gente, pra poder sair da esfera lá crística e ir baixando a vibração. Levou quase 4 mil anos pra fazer isso. Né? Onde se deu o Natal, né? Onde ele nasceu. Ou seja, tudo na evolução leva muitos anos, né? Leva muito tempo. Nossa, é absurdo. Essas pessoas às vezes perguntam qual seria a idade do Espírito Jesus, né? Então, a gente... raciocina de uma forma bem rápida, né? A idade do planeta Terra, por exemplo, é estimada em 3 a 4 bilhões de anos, né? E sabe-se que Jesus já estava lá. E já era Espírito Superior. E já era um Cristo, né? Uhum. Então, é uma coisa imensurável. Nós não temos condição de chegar nesse número de zeros que tem essa história, né? O Ed passou uma mensagem aqui, vamos soltar? Espero que ele não esteja falando nenhuma besteira, né? Porque aí, se fizer besteira, nós não analisamos a mensagem antes. Vamos soltar. Olá, meus amigos vivencianos, Jorge Reis, Rui, Carlinhos, Mário Vinhas, Rodrigo e todos que participam desse programa especial de Natal. Aqui quem fala é o Ed Moreno. Estou mandando um Feliz Natal, que seja bem harmoniosa, seu lar, sua mesa, sua casa, entre famílias, e que Jesus esteja presente em todos os lares nesse dia tão especial. Beijo no coração de todos. Feliz Natal! Feliz Natal. Valeu, Natal, Ed. Muito obrigado, meu irmão. Né? Obrigado, muito obrigado, Ed, mesmo pela mensagem. Você faz parte aqui da nossa família também. A Fezinha entrou aqui também, né? Tá dando um Feliz Natal, queridos. Vocês estão certos. Eu sempre deixo meu celular no silencioso para dar atenção às pessoas, principalmente os mais velhos. Isso é uma questão de educação e respeito. Mas, infelizmente, celular também é vício. E a situação é bem mais complicada nesse caso. Que é o lado moral, né? Uhum. Ou seja, usa a tecnologia e o vício podia ser qualquer coisa, cigarro e tudo mais. E também leva isso aí. Acho que a gente precisa avançar muito ainda, né? Em termos moral. Exatamente. A energia nuclear é fora de série, mas eles fizeram bomba atômica com ela. O avião, né? Jogava na cabeça do japonês, jogava. O pensamento de Santos Dumont era só para ser transporte, né? Não era para ser arma de guerra. Então, ou seja, qualquer tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Fala em arma de guerra, Jorge. Adriana Vicentini, desejo um Feliz Natal a todos, em especial ao meu sogro, o senhor Rui. Faz um tempão que a Adriana colocou. Já acordou, aí. Porque... Ela colocou faz um tempão. É que vai passando o programa e a gente não consegue falar. Um grande abraço para a Adriana, que ela está... A minha família era só em dois. Agora tem 11, então eu estou meio perdido com esse crescimento da família de uma hora para outra. Dodô chamava Adriana também ou não? Era. Era a Adriana também. É a inflação de Adriana. Dodô. Adriana, um grande abraço. Tudo de bom para você. E obrigado por você estar nos ouvindo, né? Uhum. E um bom domingo para você e para o meu querido filho Ricardo, né? Legal. Ô, Marivinhas, uma pergunta minha meio esquisita. Até que ponto Jesus é referência a todos nós cristãos nesse mundo de hoje? Bom, Jesus deveria ser referência para todos os cristãos do mundo, não é? Agora, o que é ser cristão? Bom, a gente se lembra que esse nome foi sugerido por Lucas uma vez a Paulo de Tarso, porque naquela época, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus tinham os mais diversos nomes, né? Eram viajantes, viandantes. Então, Paulo sugeriu, se todos nós seguimos Jesus e ele é o Cristo, por que não nos identificamos como cristãos? E também o símbolo não era a cruz, era um peixe. É, isso, antes era. Então, hoje nós nos perguntamos, o que é ser cristão? Se diz que cristão é aquele que segue Cristo. Então nós dizemos o seguinte, ser cristão não é apenas aquele que segue o Cristo, não é apenas aquele que acha que as palavras de Jesus foram bonitas, seus ensinamentos são verdadeiros poemas e assim por diante. O principal é vivenciar Jesus. Então ser cristão é vivenciar Jesus. E o que é vivenciar Jesus? É seguir os seus ensinamentos. Então a partir do ponto que nós estabelecemos para nós um roteiro de vida baseado nos ensinamentos de Jesus, aí sim a gente pode se identificar como sendo um cristão. Não, mas o interessante é que estava vendo de um debate entre interreligioso e uma espírita, chegou a falar, para nós espírita, o maior modelo que nós vivenciamos é as orientações e os exemplos de Jesus. Achei tão bonito ela falar, porque o pessoal fica aí debatendo uma série de coisas. Fala, mas só seguir os exemplos de Jesus, você vai ser feliz, vai ser humilde, vai ser tranquilo, vai ser sereno, tudo de bom, né? É o caso, por exemplo, que as pessoas usam o termo espírita cristão. Ser espírita já é ser cristão. Então não precisamos reforçar a ideia, né? Então vejam que muitas pessoas acham que o Espiritismo não é uma doutrina religiosa cristã. Eu digo que ela é a mais cristã de todas as doutrinas religiosas, porque os seus ensinamentos se baseiam no Evangelho. A doutrina espírita tem como base todos os ensinamentos de Jesus, e tendo como base os ensinamentos de Jesus, basicamente ela é cristã. Você dizendo isso, Marivinhas, da doutrina espírita, ela nos conclama a reforma íntima. Por isso é que a maioria dos espíritas não gosta de ser espíritas, porque a dificuldade de fazer uma reforma íntima é muito grande, não é isso? É quando se instala muitas vezes a debandada de pessoas, né? Na escola de aprendizes do Evangelho, por exemplo, onde a pessoa diz, não, eu não estou preparado para ser espírita. O que é? Não está preparado para enfrentar a vida. Não está preparado para enfrentar as vicissitudes que a vida traz. Então simplesmente entrega os pontos e vai viver o mundo, não vive a Deus. Aí depois vem correndo pedir sempre socorro e ajuda no centro espírita. Verdade. Não, Jorge, eu tinha o seu Amaro que dizia, Rui, o último lugar que as pessoas vão é no centro espírita, porque ela procura de todas as religiões, mas o centro espírita é aquele que lhe traz a tranquilidade, a serenidade. Só que as pessoas vão e muitos ficam, mas muitos não querem saber daquela tranquilidade, não. Eles querem viver sofrendo, viver tendo uma série de problemas. Renúncia. E vai fazer o quê? Não quer renunciar, né, aos prazeres terrenos. Né? Sim. Não quer renunciar. E a responsabilidade, né, Rodrigo? A responsabilidade. Eu atribuo esse, Mário, esse digamos assim, êxodo, muitas vezes, dos principiantes da doutrina espírita, ao conhecimento que está chegando na pessoa. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que não tem vigia. Ela não tem sacerdote, ela não tem ninguém para vigiar a gente. Então, quando a pessoa começa a se aprofundar no conhecimento espírita, ela descobre que ela que se fiscaliza. É. Ela não consegue fazer mais nada que ela não esteja vendo. Então, nessa hora, muita gente sai fora. Porque a pessoa não está preparada para ser, para ela própria se julgar, o seu próprio juiz. Porque enquanto você tem terceiros olhando para a sua vida, do que você está fazendo, se você não estiver fazendo na frente dela, você pode fazer o que você quiser que ninguém está vendo. Agora, a partir do momento que você descobre que é você mesmo que é o seu juiz, aí o bicho pega, porque você não pode fugir mais para lugar nenhum. E que tem um monte de espírito te vigiando, né, Jorge? Não, não, tô falando ele próprio, que se tiver espírito que tá vigiando a gente, não tem problema, nós não estamos vendo eles, não teria problema nenhum. O grande problema somos nós mesmos, que a gente não, aí a gente fala, nossa, não chegou a minha hora ainda, porque não tá preparado para se enfrentar. E você sabe que eu costumo brincar nas minhas palestras dizendo que a doutrina espírita é a que mais proíbe. Claro, porque é nós A pessoa, peraí, mas a doutrina espírita não é livre, não é isso? Sim, ela é que mais proíbe, porque você tem que mexer com a sua consciência. E a nossa consciência é aquela que nos chama atenção, nos cria uma série de problemas. Eu mesmo tenho. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, mas será que está certo isso? Eu estou vendo, né? É? Se você está vendo, ferrou. E eu sempre pergunto: será que o meu pai, ele que era cristão, que gostava do espiritismo, ele aceitaria eu fazer essas coisas? Uhum. Então, por isso que a gente vê que os exemplos permanecem, né? Se Jesus as palavras passam, mas os exemplos permanecem. Ô, Jorge, chegou uma mensagem aí para você? Chegou. Posso passar? Pode. Se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele faria? Né, Rui? Essa que é a grande verdade, né, Jorge? Solta aí. Ô, meu amigo Rodrigo, bom dia, meu irmão, bom dia. Eu estou ouvindo desde o comecinho do programa. Hoje o programa tá bom demais, Rodrigo. Que Deus te abençoe vocês aí. Passando para todo mundo. Hoje estou gostando do programa. Nossa. O programa hoje está alegre, muito bom, está descontraído. Tá mesmo. Sabe, está muito bom. Rodrigo, um abraço para você, para todos aí. Um feliz Natal, para essa turma maravilhosa. Não precisa falar o nome de cada um, porque a gente sabe, ele já sabe quem está falando e sabe que são tudo maravilhoso. Principalmente o Mário hoje com essa palestra. Maravilhosa. Porque hoje está muito alegre, Rodrigo. Um abraço, meu irmão. Abraço. Parecia que ele estava fazendo o programa sertanejo, não parecia? Um abraço. É o seu Arlindo. Um abraço, seu Arlindo. Seu Arlindo. Arlindo, que é o avô da Camila, né? E nosso boa aí do coração também. Neide Cristina Santos Rodrigues deseja a todos um ótimo domingo de Natal, a todos do programa, aos palestrantes e a todos os vivencianos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva sempre, hoje e sempre. Um grande abraço. O João Paulo Gonçalves, lá de Pernambuco, paulista Pernambuco, diz: bom dia. Estava sem net desde manhã. Voltou agora. Um bom Natal a todos. A Beatriz, psicóloga do programa Seja Mais Feliz: bom dia, viva o aniversário do Mestre dos Mestres. Aquilo que você falou, né, Jorge? Que embora ele não fosse, não tivesse, que você falou na sexta-feira, né? Uhum. Aquela mensagem que você leu, embora ele não fosse o rei, arrastava multidões. Exatamente. Não tinha instrução e era o mestre. Vamos ler uma mensagem do Ari Rangel que ele colocou aqui pra gente? Vamos. A mensagem recebida por ele mesmo, não foi agora não, né? Mas não foi hoje não, mas a mensagem recebida pelo Ari Rangel que ele colocou aqui pra gente. Essa mensagem é a mensagem de Maria Dolores, recebida pelo médium Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel. Peraí que eu. O Rodrigo tá colocando um fundo musical aí? Ah, legal. É Natal, tempo de paz, da emoção que contagia, do amor e da alegria, envolvendo os corações. É Natal, tempo de luz, de esperanças renovadas, de almas nobres, de mãos dadas, partilhando doações. É Natal, uma vez mais. Luzes cobrem a cidade, revelando a caridade, a mãe cheias mundo afora. E ante mesmo a correria e ao consumo exagerado, não ouvida o povo amado, o que enfim se comemora. Dos casebres às mansões, vivamente ali presente, vê-se enfeites resplandecentes, celebrando a data luz. E assim, tão docemente, com esmero, cada lar tem seu modo de lembrar a chegada de Jesus. Entre anjos e primores, há guirlandas penduradas, meigas árvores montadas, espazindo luz e cor. Tudo em volta é Natal, nos lembrando que um dia, a cumprir-se a profecia, Deus mandou-nos o Senhor. Entretanto, alma querida, não desprezes mais adiante, transformar o bem constante em Natal de cada dia. Serve sempre com a certeza de que Deus, em sua grandeza, já nos deu uma estrela guia. É Natal, comemoremos, com Jesus intimoratos, todavia em nossos atos, uns aos outros nos amemos. É Natal, tempo de amar, de lembrar que a caridade é a luz da humanidade quando em Cristo, enfim, nascemos. Maria Dolores, página recebida pelo médium Ari Rangel, no dia 20 de dezembro de 2009, no programa Vivência Espírita, na Rádio Bandeirantes, em São José dos Campos, leitura Nossa. Realizada durante o programa 653. É. Caramba, isso que ano que foi? 2009. É. Foi um ano depois da fundação. Não, foi 2004 não, a fundação. Não, 5 anos depois. Cinco ele anos recebeu depois. No programa essa mensagem. A gente ainda estava lá na Bandeirantes. É, eu Ari, sempre que esteve com a gente no programa, principalmente na Bandeirantes, ele sempre trouxe surpresa, né, Jorge? Ele sempre muito trouxe legal. Mensagem. Inclusive, eu nunca esqueço do Saulo Gomes, né, que recebeu aquela mensagem. No programa. Quando a gente entrevistou. Quando nós entrevistamos o Saulo Gomes. Aí ele recebeu a mensagem lá de Taubaté, de Tremembé, né, na casa dele, e mandou ao vivo pra gente. Vocês podem escrever aí a Saulo Gomes aqui na busca aqui do YouTube. Buscar Vivência Espírita Saulo Gomes. Vocês vão poder assistir e escutar, né, o programa, porque ele não tem o vídeo, mas tem a gravação. É, mas é interessante que o Ari Rangel falou: eu recebi uma mensagem aqui de Eurico de Formiga, não sei quem que é. Não, Eurico de Formiga ele sabia quem era. O caso do que ele não sabia foi quando ele recebeu a mensagem aqui do médico aqui. Aí ele não sabia quem que era, o doutor Ivan de Souza Lopes. É. Eurico Formiga ele sabe, porque ele sempre recebe mensagem do Eurico Formiga, né? Mas aquela foi a primeira mensagem que recebeu e que o Saulo Gomes, ele abriu a boca, começou a chorar no nosso programa. Que era um dos mentores do Saulo Gomes, era o Eurico Formiga. Ah, não, eu lembro. E eu conheci o Eurico Formiga. Eu lembro. Na verdade, a mensagem foi passada por Euricles e ele citou uma pessoa... Né, que o Ari não conhecia, só que o Saulo conhecia. Né, foi isso. É, eu lembro na mensagem que eu escutei, a gente postou como comemorativo dos 14º aniversário do programa Vence Espírita, a gente postou a gravação. Não, mas foi isso, foi a mensagem de Euricles Formiga, passou a mensagem, e no meio da mensagem citou o nome de alguém que era conhecido do Saulo Gomes. É, então, o Marcelo Gomes falou, foi Euricles Formiga que me levou para o Espiritismo. Olha só. Euricles Formiga era jornalista da Folha de São Paulo, era meio reticente aí com relação ao Espiritismo. Depois acabou virando espírita e hoje é um dos grandes mentores do Ari Rangel. E ele frequentava o Perseverança. Também, né? O Bacelli também recebe muitas mensagens do Euricles Formiga. Não, e eu também lembro daquela vez que nós fizemos a homenagem para a Francisca Júlia, e ele recebeu a mensagem da Francisca Júlia para uma moça que representou a Francisca Júlia, né? Foi emocionante. Peça de teatro, né? Na peça de teatro, né? É. Mas tudo bem. Vamos o continuar. Ari sempre prega umas peças na gente, né? Isso. Não, eu só queria aqui dar um parabéns para Adriana Vicentina, porque ela é católica. Meu filho também é católico. E ontem fizeram uma ceia de Natal lá em casa, que só lembrando de Jesus. Não lembrando de Papai Noel, não. Papai Noel não existiu ontem lá na nossa casa. Mas foi muito bonito, muito emocionante, com muita religiosidade. E aí está aí o exemplo da Adriana católica, meu filho católico, e nós fizemos, minha mulher católica, e nós fizemos uma reunião muito bonita. É, o único ovelha negra que tinha lá ontem era você, né? Mas pode ficar tranquilo que vocês não vão pro inferno escutando o programa Vence Espírito. Pode ficar tranquilo. Nem pro purgatório. Pode ficar tranquilo. A gente tem bastante... grande abraço pra Adriana e pro meu filho Ricardo, que comandou a reunião ontem, né? Comandaram a reunião ontem. E até mudou o horário da missa para poder ouvir o programa Vence Espírito. Não, a primeira foi na missa, para depois vir. Tô mexendo com você. Rodrigo Alfineta, né? O Rodrigo é alfineta, né, Rui? Esse não perde a oportunidade. Que isso. Falar em alfinetar, o Rui conheceu Eurícrates Formiga pessoalmente. Para quem não conhece o Rui Barbosa, na ceia dos 12 apóstolos, o Rui Barbosa era o garçom. Né? Eurícrates Formiga, ele contou uma piada que até hoje eu não esqueço, mas só que não é piada de salão, não é piada meia. Mas ele não era tão idoso, não. Nós conhecemos aí uns 4, 5 anos atrás, a esposa dele esteve aqui em São José dos Campos, ela esteve aqui num trabalho de psicografia aqui, né? Nós conhecemos a esposa dele, tem até fotografia que eu tirei com ela, né? Legal, muito legal. Então foi antes do combinado, igual o Rolando Bondrin gostava de falar, né? Muito bom. Vamos para os nossos aniversariantes, Rodrigo? Vamos sim, a gente ainda não sorteou o nome, que o Beto lá vai passar pra gente aqui os nomes ainda, mas isso, vamos então, para os aniversariantes. Vamos para os aniversariantes. Então, com oferecimento aí de WS Festas e Embalagens. WS Festa, que sempre patrocina aí, apoia o programa, né? Vamos lá para os aniversariantes. Isso, aniversariantes aqui. Quem faz aniversário é amanhã é o nosso querido irmão Jorjão, Jorge Fonseca, né? Uhum. Faz aniversário amanhã. Um grande abraço para o Jorjão. Também aproveitando para estender também a Maçã, que é a esposa dele, um grande abraço. Também quem faz aniversário amanhã é o Rony, né? O Rony, que foi aqui do nosso programa Saúde e Bem-Estar, né? Dia 29, é o aniversário do Lucas, dia 29? A gente fica meio confundido, dia 29, por causa que você já comemorou antes, né? Dia 29, aniversário do Lucas. É, aniversário do Lucas, Pessoa Costa. Quase passou o Réveillon na maternidade. Uhum. Então vai fazer 2 aninhos aí, fazendo 2 aninhos, e a gente comemorou antes, né? Juntou tudo, né? Juntou o Francisco e o Lucas junto para não sair mais barato. Não, exatamente, por isso que eu falei, será que ele tá com a data aqui no mês errado? Não, não tá certo. É agora mesmo. É dia 30, quem faz aniversário é o Marcelo, né, Siring, o nosso Marcelo aqui do programa também, Crianças do século 21. Dia 30, quem faz aniversário é a Erundina, esposa do seu Otavio. Um grande abraço para a Erundina também, para o seu Otavio. E na semana que vem a gente fala os outros, que é do dia 31 em diante. Eu passei na sua frente, Rui. Fala você. Lá do Paulo de Tarso, hoje faz aniversário o Ivan Matias da Silva Filho. Amanhã, o Gustavo Faria Baruel, filho do Milton Baruel e da Rose. No dia 28, Edson Yamamura. No dia 30, a Soraya Moreira Guedes. Ô, Beto, escreve o nome aí das pessoas que ligaram. Já tá o nome de todo mundo aí. Uhum. Tá bom. Aí a gente vai sortear também. Continua aí, desculpa, Rui. Não, aí. Já foi. A gente tem. O Marcelo já comentou, a Sônia Pina, a Maria Eliana Silva. Dia 27, Sol Alexandre, dia 30, Tânia Soares, dia 31, Vera Souza, 31 também. E não podemos esquecer do aniversário do nome do Mestre Jesus. Exatamente, né? Dia 20, né, hoje, né, do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo aniversário hoje. Estamos aqui fazendo esse programa em comemoração do aniversário dele. Independente se é simbólico ou não, o importante é que... A importante é comemorar e ter uma data e essa energia que tem, né, Mari? Legal. Rodrigo, não tem sorteio hoje não, né? Tem, mas eu preciso aqui sortear. Deixa eu sortear então, aqui. Enquanto isso, vou pra lembrando que os dois últimos sorteios, quem ganhou foi a Mariângela, viu? É, não, mas agora eu tô aqui, né? Então não tem marmelada agora. Oh, sacanagem. Sacanagem, ela fica brava. Com certeza que ela fica brava. Então vamos pra... Hora da dica. Isso, quando eu toco essa música, Mari, a gente pede pro nosso convidado dar uma dica aí. Pode ser dica de livro, dica de filme, a dica que você quiser. Né? Bom, deixa eu pigarrear. Desculpe. Nós recebemos a indicação de um filme, já que se falou de filme aqui, chama-se The Chosen, o nome em inglês, ou Os Escolhidos, que conta a história dos discípulos de Jesus, à medida que ele foi pegando um, pegando o outro. Nós começamos a assistir a uma série, parece que tem 6 ou 8 capítulos, né? E talvez seja interessante, viu? Embora aquela ideia que a gente tenha dos personagens, na realidade não bate com aqueles, com o pessoal do filme, né? Por exemplo, Pedro, a gente tem uma ideia que Pedro era um cara grandalhão, isso que nos passam, né? Um homem muito forte, muito vigoroso. E o Pedro do filme é um homem muito pequenininho, muito raquítico, né? Mas não vamos nos prender às exterioridades do filme, mas sim a mensagem que ele passa, né? Eu também. Eu sempre gosto nessa época também, Mário, de citar um filme que ele foi muito mais antigo, aí, que tá no YouTube, ele até a imagem não é tão boa, mas chama O Quarto Sábio, né? Uhum. Ou Quarto Rei Mago. Tem esses dois nomes, mas eu quis colocar O Quarto Sábio lá no YouTube, vocês vão ver esse filme, que é exatamente a história de um quarto rei mago, né? Uhum. Seria um quarto rei mago que sai à busca e no caminho ele se desencontra com os outros, mas vai mostrando a vida dele, né? E aí a gente vê a vida de um verdadeiro cristão ali, como tem que ser, sem ele saber, ele naturalmente sendo quem ele ser. Você assistiu esse filme, né, Rui? Eu assisti, só não conta o final para não pode contar porque tem alguns filmes que não pode contar, não pode falar nada, porque senão você perde exatamente aquela motivação. O ápice, né, que é a coisa mais importante e que muitas vezes o ápice o pessoal gosta de colocar no final do filme, mas é sempre dá para você falar alguma coisa. Agora tem uns que não dá, esse aí é o tipo de que não dá para a gente falar. É igual o filme Os Outros, né? Aquele filme Os Outros. É um filme bem espírita, né? Bem, né? Com os ensinamentos espíritas. O mesmo autor do Ghost. É, porque o filme... Você não pode falar nada. Nada, nada do filme Os Outros. Você só pode mandar a pessoa assistir. Né? Agora não tem nada a ver com o Natal, tá bom? Eu tô falando só em comparação. Que o Quarto Sábio, a história é essa de um sábio, né? Que era um mago também, que iria, se perde no meio do caminho. E durante a vida dele vão acontecendo sucessivos acontecimentos que mostram realmente como a pessoa deve ser. E o desfecho é fantástico. E ele levou um monte de coisa para dar para Jesus. Presentear para Jesus. E ele foi distribuindo no caminho, né? Vale a pena assistir. E Márcio, você tá... O filme que eu... Falei, ele está na plataforma Netflix, viu? Tá. Uhum. Netflix. Os Escolhidos foi. Netflix. Como é o nome do filme? É, o nome em inglês é The Chosen. The Chosen. É, ou Os Escolhidos. Os Escolhidos. Lá está com o nome em inglês. Eu vou procurar para assistir hoje. Uhum. É, Os Escolhidos. Meu pai indicou esse. E os outros também vou assistir hoje. É filme, não é seriado, não, né? E o é seriado. Mas acabou? O seriado acabou, não? Porque o problema do seriado é que se acaba a primeira temporada, tem a segunda, depois tem a terceira, depois tem a quarta, depois tem a quinta, depois demora, não vai, né, acabando nunca. Quando chega a segunda, você já esqueceu como é que é. Não, eu chato, mas, quando você quer o desfecho daquele capítulo, começa a nova série. Eu não gosto de seriado também, não. O Rui gosta de filme, não, né? Eu que gosto vai no cinema, começa a ter esse problema, né? Pois é. Começa, meio e termina. Eu estou procurando seriado atualmente, da última vez. Eu já olho o seguinte: quantas temporadas tem? Quando eu vejo assim, 4, 5, falei, já deve ter acabado, então vou começar a ver. Né? Aí você vai ver, aí vai ver que nem Friends lá, aquele Friends, que tem 12 temporadas. E Mário, você está lendo algum livro atualmente ou não? Não, mas o Mário nem precisa se ler, porque ele é dono da biblioteca, então, dono da livraria, ele último, tem que ver toda hora. Ou um último livro que você leu, que você gostou. É, na realidade eu estou lendo um livro que há muito tempo devia ter lido, né? Chama-se As Sessões Espíritas na Casa Branca. Interessante. É um livro interessante, que fala, na realidade, se os Estados Unidos hoje são unidos, é graças a uma reunião mediúnica. que o Abraham Lincoln era espírita. É, olha só. Lincoln. E ele teve um problema, né? Ele não foi ouvir a médium que era amiga dele. E naquele dia ele foi assassinado, né? E ela ia dizer, ó, não vá no teatro que você vai... E esse... ele foi, né? Do Clarim, ou Clarim. Interessante. Tudo bem? E esse livro de quem que é? Da Nat Cobro. É, Nat Cobro. Cobro. É. E Wallace Leal. Mas é um livro não é livro espírita, não. Um livro normal. É um livro da editora comum. Clarinha. Não, não é um livro espírita. O Wallace Leal, ele é. Outros livros dele, né? Mas é um livro que mostra que o espiritismo estava vivo na Casa Branca. Interessante. Interessante. Vou colocar aqui o link para o pessoal, também, deixar aqui como na hora da dica, né, esse livro é interessante. Vamos então para o sorteio? Vamos lá para o sorteio. Então, um oferecimento da livraria Casa do Caminho, que o Mário está aqui representando a livraria. Então, quem ganhou o livro, a gente sorteou somente um livro hoje. Não foi a minha mãe, tá? Só para deixar claro, pessoal. Foi a Dulcineia, que ganhou o livro. Qual que é o sobrenome da Dulcineia? Escreve aí, eu não tô ouvindo, não. Então escreve aí, a gente coloca aqui. Então a Dulcineia ligou, participou aqui e ganhou o livro. Só basta buscar lá na livraria Casa do Caminho, que é na rua... Opa, não consigo ouvir, Beto, não adianta. Lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos, né, Mário? O Rodrigo, o Mário está fazendo aqui uma correção... E tem pessoas que não vai pegar. Inclusive, aquele pendrive do Sérgio Santos está lá, né? O pessoal não foi buscar o pendrive do Sérgio Santos. Qualquer dia nós vamos buscar para nós mesmo, então. Isso. A pessoa não foi, né? É verdade. E depois você escreve aí, o Beto. Escreve aí que eu vejo aqui. Então tá bom, pessoal. Então é isso. A gente agradece, né? A gente já está chegando aí no fim. Né? Passamos um pouquinho. Só comentando aqui também o resultado da enquete que a gente fez, deixa eu só pegar aqui, foram 55 votos, né? Natal com Jesus Cristo deveria ser todo dia? 98% das pessoas disseram que sim e 2% disseram que não. Deve ter sido o Jorge, só de sacanagem, que deve ter colocado não ali. Todo mundo ia falar assim, eu entrei aqui para dizer que não. Então, dos 55, um voto que não valeu, né? Que, então foi 100%. Falou o Jorge assim. É do contra. Não foi eu não, foi eu não. Não? Não. Então, foi uma pessoa que apertou o botão errado, com certeza. Falou que sim, que deveria ser todo dia, né? Natal todo dia, que nem aquela música da roupa nova, né? Muito bom Natal todo dia. Obrigado pela participação de todos vocês. Desculpa se a gente não leu todas as mensagens. A gente agradece aí o carinho de todos vocês terem participado aqui conosco e até o próximo programa às 8 horas. E o João Paulo Gonçalves... também diz que O Adorável Avarento, de 1970, é um filme muito bom. Legal. E o Dinho Costa até dizendo que, só para registrar, hoje não teremos macarrão com frango devido à sobra de ontem. É que enfim, né? É que enfim. Mas tem lasanha, com certeza. Então é prato japonês. É soboro ou... O prato francês, restou d'onté. Muito bom. Bom, vamos agradecendo então a participação de todos aqui no programa. Lembrando que na música final, Rodrigo, nós vamos colocar aqui Natal da Caridade com Sérgio Santos. Encerrando aqui com uma mensagem do nosso livro Você Se Conhece. Todas as religiões são caminhos que levam ao Pai. Mas para que isso aconteça, precisamos ter o firme propósito de mudar os procedimentos de nossas vidas. E isto só nós podemos fazer. Paz e alegria em todos os corações. Rui, a semana que vem, quem que é o nosso convidado? A semana que vem é essa equipe aqui que vai falar sobre o que esperar do ano novo. Legal. É o Carlinho, Jorge, Rui, Rodrigo e o Tião, ou Roberto Norte. Eu acho que o pessoal vai reclamar que a gente não deixa os entrevistados falar. Aí vai ser fogo. É melhor trazer um entrevistado aí a mais. Aí ele acho que não vai estar aqui. Uhum. Bacana. Então, passar aí pro Mário para você fazer suas considerações finais, ou Mário, Carlinhos? O Mário não vai fazer a prece de encerramento. Então, Carlinhos. Eu só queria desejar a todos um Feliz Natal em família, com um aniversariante presente nesse dia abençoado e em todos os corações. Que Jesus, nosso guia e modelo, seja para todos nós a luz no caminho. Hoje não vai ter o frango com macarronada e nós desejamos uma ceia hoje abençoada, onde o aniversariante presente seja passível de uma oração de agradecimento. Deus abençoe a todos, um Feliz Natal, muita paz e alegria em todos os corações, como diz o Jorge Reis. Muito obrigado. Mário, suas conclusões finais e uma prece de encerramento para a gente, por favor. Então, gente, muito obrigado. Eu digo pela participação no programa mais uma vez. Para nós é uma alegria muito grande estar convivendo esses instantes com esse pessoal aqui que são muito bacanas, né? E, consequentemente, nessa comemoração de Natal hoje, nós possamos ter, sim, em vista, acima de tudo, o dono da festa, tá? Eu quero convidá-los agora para que juntos possamos fazer uma oração. Natal realmente é uma ocasião mágica. Quem de nós não tem lembranças de outras ocasiões em Natal que vivemos? Momentos que participamos de reuniões, momentos em que trocamos vibrações. Então todos nós vivemos o Natal dentro de nós. É por isso que precisamos sempre estar vivendo o Natal todos os dias da nossa vida. É lembrar Jesus, sim, a cada momento. Lembrar Jesus nos seus ensinamentos. E que possamos estar, dia a dia, a cada instante, vivenciando Jesus. Ao nosso Mestre nós agradecemos por todo o sacrifício que teve em vir nos trazer tantos esclarecimentos. Muitos dizem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não, Jesus não morreu na cruz para nos salvar. A salvação de cada um de nós é nossa, é de responsabilidade nossa. Nós é que temos que nos salvar através dos ensinamentos do nosso bom Mestre Jesus. E que nessa comemoração de Natal possamos nos lembrar bem disso, porque a cada dia que a partir de hoje se fizer na nossa vida, nós possamos talvez pensar de uma forma mais positiva, sermos mais otimistas e consequentemente nos sentirmos amanhã ou depois vitoriosos na vida. Que Deus nos abençoe e um Feliz Natal a todos. Esteja sempre em teus passos, não evites quem procura o socorro de teus braços. Quem será o peregrino? Pés descalços, ombros nus, à espera de um sirineu, sob o fardo que conduz. Quem nasceu naquele berço que a luz de vela se doura, dentro de humilde palhoça, parecendo manjedoura. Noto que quando é Natal, ante as provas que deplora, só de pensar em Jesus, a humanidade melhora. Natal, reparte o que tens, com todos divide o pão. No pobre que te procura, o Senhor te estende a mão. Se desejas regiamente o Natal comemorar, não te